Eu não tinha olho de canto. Propensão pra grande. Ó, Gui, vou falar, mano. Só um beijo, hein? Caralho. Pelo 10 minutos. Só pra eu quero só ver como você vai ficar. Quer ser o Silvio Santos agora? Não, é só pra eu poder. Silvio Santos. Quero gravar a reação sua aqui, bizarro. Ai, cara. Mano, deve ser muito top, velho. Né? Caraca, mais um? Ah, não. Ai, cacete. Ó, para de fazer barulhinho aí, mano. Sai, por que você tá fazendo barulhinho agora? Ô, Jeff, acho que minha ficha nova tá com você. Eu deixei com você, mano. Ih, tá uma mal pagada a ficha das runas que eu já vi, né? Lembra? Ah, não foi produzida ainda. Aqui, ó. Valeu. Nice. Bom. Todos apostos? Todos preparados? Sim, papai esmalte. Mano, ele ainda tá fazendo barulho. Hã? Ele ainda tá fazendo barulho. Mas que merda, mano. Fazendo um barulhinho. Já tive essas notificações. Essa daqui é uma nova ficha? É, a ficha do Rolvinho. Minha ficha é velha. Mas tá com defeito, tá bugado. Aperta F5 aí que você atualiza. Lá, você clica e não rola os testes. E eu falei pra ele, não quero nem saber. O bagulho ficou na vantagem aqui, eu vou rodar com vontade. Não quero nem saber. Eu, infelizmente, vai ter que arrumar normal. Cara, eu não entendi. Pelo menos que eu tiver na forma de novo. O quê? Se eu tiver na forma normal, também é normal. O que você não entendeu? Isso aqui. Ah, é verdade, teve isso aqui na frente. Ah, tá. Bom, repeteco então da semana passada, da sessão passada, né? Vocês tinham caído no lago de sangue, depois de terem sido atacados pelos linfócitos, né? E se ergueu do lago de sangue, aquele elemental de sangue gigantesco começou a bater em vocês. Uhum. Né, vocês tentaram se defender, a Toph desabou, né, ele fez um vórtice, um redemoinho, um tsunami de sangue. Né, e enquanto vocês lutavam, né, no topo lá da escadaria do palácio, que é o crânio de um demônio gigantesco, né? Tinha uma bolotinha observando vocês. Tinha uma bolotinha observando vocês. Essa bolotinha estava observando vocês lá. E aí o Griel viu a bolotinha, voou e foi na direção da bolotinha. Quando foi na direção da bolotinha, E o Griel, ele atravessou um portal. Quando ele atravessou esse portal, tinha 6 da bolotinha. A bolotinha jogou magia no Griel e o Griel ficou retardado. Virou... bolsonarista. Virou bolsonarista. Não, virou nem, um... nem isso, né? Virou um Teletubby. Virou um Teletubby. E ficou lá panguando e a bolotinha foi embora dali. Largou vocês pra trás. Vocês estavam enfrentando elemental de sangue. E aí a Sierra, ela pegou e usou a runa da vida pra coagular aquele sangue todo. Isso aí. Eu acho que é isso, hein? Eu acho que não. Isso aí conseguiu ferir o elemental. Virgem. E trouxe a ele um pouquinho da consciência dele de volta. E aí a Sierra. Quem chamou ele? Foi a Sierra que chamou ele pelo nome? Foi a Sierra, né? Chamou ele pelo nome do irmão do Rizar Sul, o irmão do Neron. E aí ele. Ele se reconheceu, né? Ele entendeu o que era aquele nome que. Identificou como ele, sendo o irmão do Neron. E entregou pra vocês. O que ele entregou pra vocês? A adaga e o pergaminho. Uma adaga enrolada num pergaminho. E ele entregou pra vocês, entregou pra mim. Entregou pra Sierra uma adaga que tava embrulhada num pergaminho. Um pergaminho mágico, selado magicamente. Quando você rompeu o lacre, a magia se desfez. E abriu uma adaga, que ela é toda azul. Certo? Era violeta? Era violeta? É violeta. Violeta. É, dá o tom mesmo que tá batendo aqui. Acontece. Uma adaga toda violeta, bonita pra caramba. E falou: esse é o ponto fraco do Neron. E aí ele recitou os seguintes versos. Fala aí, Gui. Todos esses? É. Nossa, são muitos versos. Mas, ó, o cara fala tudo isso no leito de morte, sussurrando. Homens malignos que a tudo fitam, a luz de tua vida se deixares metida. Viu o olhar que corrompe e amaldiçoa, toma de ti o que te faz pessoa. O mal encarnado não pode ser derrotado pelo rei do céu, nem por fogo ou por aço. Para vencê-lo, um virgem sacrifício exige o vil. Sangue, o homem por homens, uma alma por mil. O poder da vida, com muita fé emanado, detém o vilão em seu temor estático. O fio rubro do sangue que cega, imbuído de vida, a esperança singela. No eterno instante de desespero e ruína, mostrará que veio a luz que ilumina. O mal sucumbe e o cárcere encerra, por eterno descanso o preso liberta. E foi isso morrendo. Morrendo. Filho da puta, ele falou morrendo. É só matar não sei quem com a tal adaga, acabou. Tem, eu estou no meu leito de morte e tem uma coisa pra te falar. Vem cá, é um jogral. É tipo isso, puta que pariu. Falando leito de morte, hein, mano? Se eu tivesse lá, eu cravava a daga pra não terminar essa porra. Fala, filho da puta, eu já falo demais, morre. Na primeira rima já degolava. Né? Já. Não, aqui no meio já tá bom. Na já primeira falou. Rima já degolava. Vai rimar no inferno, filho da puta. Um rap aí. Foi. Bom, disse essas palavras pra Ciere e morreu. Pra ver se tem pão no céu. Não, na verdade ele não morreu. É, ele não morreu. É, ele não morreu. Ele disse que pra correr dali antes que ele volte, que ele perdesse a consciência dele por conta do poder do Neron. E quando ele entregou a daga, falou: o ponto fraco de Neron, falou essas palavras, veio um raio de lá de dentro do palácio, varou ele, né? E aí ele se transformou em sangue, se desfez e perdeu a essência vital dele de vez. Né? Eu vou deixar os meus pontos lá. Os 15 pontos fracos, porque. Os 15 agulhas carnatas. Já sei, ponto fraco dele foi, mano. A gente vive para o nome dele, está um pouco poesia Vogon. É. Poesia Vogon. É, exatamente. Vai, bugou. Vai ser isso. Com certeza. Bom, ele veio um raio de lá de dentro, matou o Rizar. E a Ciera, ela sentiu a presença de runa. E ela identificou que a runa que emanou aquele poder foi a runa da energia. Uma runa que está acima de todas as runas que canalizam a energia que vocês têm. E por isso estava suprimindo o poder da runa do fogo, da runa da água, runa da terra. Runa do coração vai planeta. Isso aí. Depois vocês foram até a escadaria, encontraram o Griel, né? O Celerin gastou um desejo para restaurar a mente do Griel. Trouxe ele de volta e o Griel falou: ó, ele fez um monte de magia em mim, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu apaguei, não sei como que eu vim parar aqui. O Griel tomou água do lago. O Griel tomou água do lago de sangue, né? Aliás, tomou sangue do lago de sangue. Quis comer a adaga. Né? Tava loucaço. E aí, o Celerin, foi o Celerin, né? Que fez Legend Lore. Uhum. Isso. Fez Legend Lore pra saber qual que é a história da adaga. É uma adaga que ela foi forjada com poder estelar numa estrela de uma outra dimensão bizarra, onde a estrela não emana calor, mas sim suga calor. E essa adaga foi forjada ali. E vocês não sabem o poder que essa daga tem. E aí, nesse momento, vocês estão todos reunidos no sopé da escadaria que conduz para o interior do Palácio do Neron. Aquelas duas árvores bizarras encarando vocês, os olhos delas se viram na direção de vocês o tempo todo, né? O Grial enxugando assim o sanguinho assim da boca que ele tinha tomado. E tá a Ciere com a daga, né? E um monte de coisa assim, carregando, colocando as coisas na mochila dela. Um mundaréu de itens. O que vocês fazem? Me curo. Importante, né? A gente ficou até um minuto, pelo menos um minuto parado. Tá, mais um minuto, se você for recuperar tudo no hospedeiro, né? É, legal. Né? Pra mim, 2 minutos eu curo tudo. Ah, mas isso é diferente pra regeneração, né? Ah, é 30. Ah, então, a minha não é 30. Mas a cirandinha da cura. A dele é Hermog e a sua. É. A minha foi de base. Só quando vai de base que eu reseto, porque não tem regeneração, não. Pegar uma também, porra. Tá. Bebendo alguma poçãozinha. Você tá se curando, tô. Biscoito. Enquanto você tá conversando, eu tô fazendo um mantra baixinho e me regenerando. Certo, isso. Bom, ao redor de vocês, é uma planície árida. Parece ser cinzas ou sal que recobre todo esse ambiente. A impressão que vocês têm quando vocês olham ao redor é de que não é sólido. Tá? De que essa poeira, essa areia, ela está suspensa, flutuando no espaço. Tá? É essa a impressão que vocês têm. Enquanto você está se curando, Toff, você escuta, vindo de lá de dentro, o que parece ser o som de lamentos. Lamentos? Lamentos. Sabe quando vocês estavam na portaria de Sídio? Sim. Que tinha aquelas pessoas enlouquecidas, né, numa lamúria constante? Uhum. A lamúria, o ato de lamuriar, não a lamúria, a criatura. Sim. Que vocês batizaram? É essa impressão que vocês têm. Que você tem, né? Que é exatamente o mesmo tipo de situação. Pessoas que estão passando por algum tormento eterno. E se lastimando disso, que esse som vem do interior do palácio. Então aquelas presenças que eu senti lá dentro são as presenças com uma importância maior, digamos assim. Tipo assim, os poderes de que não são, né, são maiores, então por isso que eu dei mais atenção, basicamente. É. São as presenças mais marcantes, assim, que chamam mais atenção. Que são presenças que têm o mesmo nível de poder de vocês, ou além até. Né? Lembra que você tinha percebido, eram... Seis. Quatro iguais, duas acima. Que isso. Eu achei que eram duas iguais, duas acima. Isso, duas acima e quatro iguais, tá certo. Quatro. Isso, quatro. É o que você percebeu. Cadê minha anotação aqui sobre o Neron? Como é que eu achei? Puta, eu esqueci de novo de trazer meus marca-páginas. Você quer? Você tem um montão fácil aí? Tenho. Ah, mas você vai ter que sair. Deixa quieto. Use isso aqui. Próxima sessão. Eu posso lá, não é incômodo, né? Não precisa. A gente vai decifrar o enigma e eu já li 15 vezes e não entendi porra nenhuma. Ah, eu entendi, só que é uma metáfora gigante. Que tem que fazer algum sacrifício pra liberar o preso. Tem que ser um sacrifício de alguém. Mas por que eu quero libertar um preso? Eu tô lá pra matar um candango, não pra libertar alguém. Então, é... Mas às vezes matar é a liberdade, você não sabe. É porque, tipo... Pra você tirar alguma coisa que tá dentro de um jaço, mais ou quebrar. Menos, né? Aí daqui pra cá é só uma metáfora. Assim. Pra pegar o grilo aqui, eu tenho que abrir. Mas não quebrar. Tudo bem, mas pode ser que seja lacrado. Eu tenho que quebrar ou matar pra libertar. Entendeu? Pra fazer o relé, tem que quebrar os ovos. Pra fazer os ovos. Mas não, pera. É isso. É o enigma. Aí tem que começar a mesma coisa de novo. Ô, Gé, numa percepção rápida, existem muitas pessoas, ou muitas almas ali dentro? Tipo, algum lugar que venha almas ali? Porque eu sinto que o Neron tá de posse aqui de um bagulho que aprisiona almas. Eu consigo perceber. Se existe tipo um canal que traz direto essas almas pra ele, de pessoas que talvez tenham feito pacto com ele e as almas estão vindo ali, e são esses lamentos, ou se são pessoas mesmo que estão ali. Tá, enquanto você tá lá concentrada, né, no seu mantra ali, se curando, você percebe que tem muitas pessoas, ou muitas criaturas vivas. Tá. E estão dispersas, estão espalhadas. A que distância mais ou menos as presenças principais estão da gente? Presenças principais, aquelas que eu sei. As exteriores e as quatro equivalentes. Não, vão. Tá. Será que é só um sentimento? Tipo inveja? Nossa, poder. Tipo, estariam assim a coisa de uns 2, 3 quilômetros de distância de vocês. Nossa, é gigantesco, né? Né, as presenças mais poderosas. Uhum. Marca a página. Obrigado. As outras que são mais... tem nível de poder mais próximo do nível de poder de vocês, elas estão mais perto. Mais perto. Coisa de menos de 1 quilômetro. Estão bem perto. A gente tá confabulando ali, o pessoal tá conversando sobre o versinho aí. Eu quero tentar aquele esquema lá da percepção. Quero tentar usar, tipo, lampejo de onisciência. Tá ligado? Pra poder tentar jogar a minha audição lá pra dentro. Pra poder ver se esses bichos aí estão conversando sobre a... Harry Potter, tá ligado? Descendo a orelha. Não, mago leproso. Mago leproso. Eu lembro do seu personagem do dedo. Puta, é melhor que tem. Mago leproso, joga a orelha. Ok. Quero ver se eles estão falando, se eles... A gente sabe que eles já sabem que a gente tá aqui, de fato. Mas eu quero ver se eles... O que que eles estão conversando, algo que nos tire, tipo, um fator surpresa. Tá ligado? Tá. Porque o Grial já alertou a gente que o bicho faz magia pra caralho. Fez 3, no mínimo. Tá ligado? Isso. Em um turno. Ele tá com hiper velocidade. Tem haste, né? Tem haste do haste. Passou. Segue depois, por favor. Joga então um teste de percepção. De acordo com o valor que você tirar, vou revelar alguns detalhes. 68. Puta que pariu. Se escutou um peido. Tá, Top, você escuta o seguinte. Na direção de onde estão as presenças que você identificou, silêncio absoluto. Tá? Mas aí você percebe assim, vocês estão embaixo, né? E aí você sente as presenças lá no alto, as presenças mais poderosas, né? E assim, conforme vai descendo, você vai sentindo esparso, assim, incontáveis almas. Contáveis presenças, contáveis pessoas. Tá? Quando você tenta ouvir, você escuta o eco das vozes reverberando pelos corredores, né? Tremendo pelas paredes ali do palácio, que na verdade é osso. Isso foi construído no crânio de um demônio gigantesco. Você escuta assim... Caralho, tá me xingando! Caralho, que time perfeito! Você tá lá, velho! Filha da puta! Foi mal, galera. Você escuta, filha da puta, alguém esmagando um inseto no chão com o pé. É uma paradinha. Você escuta também pessoas que estão sendo torturadas, pessoas gemendo, tá no meio da tortura, e o torturador se regozijando disso, dando risada disso, né? E você escuta também muitas conversas parecidas. Conversas parecidas. E essas conversas parecidas, elas dizem o seguinte. Você escuta e você nota pelo timbre da voz meio gutural, né, meio grave, que são demônios que estão conversando entre si. E esses demônios, eles falam: estamos com quase tudo preparado. Mestre Nerão vai gostar de saber que as tropas estão quase prontas. O exército dele vai marchar. E todo cara megalomaníaco, o que é a porra do exército? A gente também quer ir lá. Não, o cara deu o poder que o cara tem, ninguém pro exército. Enfim. Servidores. Alguém precisa fazer burocracia, né? E aí fala que o exército está quase pronto. O exército de Nerão vai marchar. E vai invadir as outras camadas. O cara quer dominar o inferno inteiro. Acho da hora. Acho da hora. Papapói. E aí, que mais? Terminei minha cura. Gabriel, você chegou a ver alguma coisa lá dentro? Você lembra? Não chegou a entrar, você só chegou ali na beirada ali. Eu cheguei só na beiradinha da escada, na porta, não cheguei a entrar, não. Tá. Falei que o bicho era rápido. O que eu pude ouvir agora é que Nerão tá formando um exército pra poder tomar todas as outras camadas do abismo. Todas? Acredito sim. Falta pessoal então. Mas não me surpreende pelo poder que eu senti com o Nerão. Nerão acho que tem poderes mais que o suficiente. O poder que eu senti vindo dele de uma outra. De algo ou alguém que esteja do lado dele. É, passa o da gente tranquilamente. Eu acho que o único poder que eu consegui sentir assim, que de fato me arrepiou e me chamou a atenção, foi a. Como que é o nome da mulher lá, Jé? Da mulher? A deusa dos docinhos na cabeça, das frutas. Yondala? Chantea. Foi ela que fez uma de energia ou foi a outra? Tava junto com ela. Foi a outra, a Mistra. Deusa da magia. É. O único poder que me chamou mais atenção foi a Mistra. Que passava, sei lá, infinitas vezes o poder da minha voz mais forte. É, mas enfim. O óbvio é que eles já estão esperando a gente. Só que assim, esse negócio aí que eu tô sentindo aí é gigantesco, essa estrutura aí. Assim, nem a estátua de Valkar é tão grande quanto isso. Deixa eu dar uma olhada. Não. É um crânio que é maior que a estátua de Valkar. Então. Não. É grande. Se me permite, Toff, adendo, não só eles sabem, ninguém está vendo como eles estão cagando pra isso. Se enquanto isso estão planejando de outras planos do inferno, quer dizer que tá cagando pra que a gente tá chegando, né? O que é bizarro, porque assim, até que ponto o Nerão sabe da existência do vazio, do que tá acontecendo fora do abismo? A gente tem essa ciência? Não, mas eu acho que ele não deve ligar, não. Mas se o vazio. Não deve usar disso para ver. Mas o vazio já tá aqui, já no abismo. Mas as pessoas acham que é um problema futuro. Ou que não é algo que precisa se importar. Mas talvez ele tá usando disso, ó. Para poder fazer o plano de jardim. Tem que ir não tão forte como acho que era. Isso tá fácil. Talvez ele só pega uma posição. Eu vou fazer meu exército aqui e eu derrubo esse cara quando ele chegar. Ou o Bomberin disse lá. Mas legal que o exército é literalmente o exército profano. Ele tem ciência das runas, você fala. Ele sabe. Tem, ele tem uma runa. Tem uma runa. Mas não sei se ele sabe o que é. Peraí, tem uma runa? Tem. Ele acabou de usar, parece. Da energia. Ah, é verdade, ele colocou o sentido, pode crer. E como a gente pode descobrir o conhecimento que ele tem? A gente ou tortura ou rouba. Tá para cara. Tortura ou rouba, são dois jeitos que a gente sabe fazer. Torturar o amor vai gostar. Então em tortura é verdade. Eu acredito que não vai adiantar muito. Tem muita gente sendo torturada aí, né? Tu consigo só ouvir o desespero das pessoas. Parece sídio quando a gente foi naquele lugar que tinha louco. A gente tá no inferno, né? Não, a gente tá lá mesmo. Que é. Não, o inferno é outro plano. Não, mas. Você entendeu o que dizer, né? Abismo não é o quê? É pra onde as almas se torturado? Abismo é abismo. Eu não sei. O que é o abismo? O abismo é um plano onde os demônios, os diabos, não sei, ficam. Não necessariamente as almas que morrem vêm pra cá. Teoricamente as almas que morrem vão. São designadas para os planos dos respectivos deuses. Mas os demônios que morrem vêm para cá. É, os demônios que morrem vêm para cá. Tá, mas e. É aquele negócio: se é daqui e morreu em outro plano, você vem para cá. E como que a gente vai abordar esse lugar aqui agora? Como que a gente vai entrar? Vai entrar pelo final dessa escadaria? É, vai... pela porta da frente, falando boa tarde. Acredito que pela entrada, pois a gente não é surpresa nenhuma aqui a nossa presença. Não é, mas... Pela recepção que a gente recebeu. O que eu tô percebendo é que lá em cima ali, ó, a mais ou menos 500 metros por aí, tem aquelas quatro presenças que eu falei pra vocês. Descendo um pouquinho mais, cara, tem muita coisa espalhada, muita... Você consegue notar as presenças, mas sim. Você consegue notar o que tem ali? Jeff, recebe de que nível? Não, eu só posso, a presença. Eu posso tentar. Mas toma cuidado, o Nerão pode estar... Pode ver de volta. Como é que funciona, tipo, usar runa pra fazer magia? Eu sei que o Nerão tá mais ou menos 2 km daqui. Que eu tenho a runa da velocidade. Não, eu é só queria usar sempre a presença das criaturas. Como é que funciona isso? Dá pra fazer? Não dá pra fazer? Como é que é? Ah, mas isso aí eu consigo fazer, ó. Ali, por exemplo, ó. São, eu acho que você vai agora os demônios. Você sente criaturas, tipo assim, você são demônios. Eu acho que faz sentido, já que tá com a pedra no peito, né? Provavelmente é tudo um demônio. Tudo vai ser 18 metros. Não é 18 metros. Ah, o meu passa, tipo, constelação também. Se eu tenho que estar do lado da árvore, nossa. Fala com a tua pessoa aí, no cu. Gente, pera, e se a gente misturar as duas abordagens? Que já que estão abordagem de vamos chegar então, já que estão esperando a gente, vamos chegar pela porta da frente. E abordagem sutil, de chegar escondidinho. Quer dizer assim, tipo, a gente não pode. A gente não precisa ir tipo, todo mundo junto. A gente pode, por exemplo, quem aqui é pessoas mais sorrateiras que conseguem passar despercebidas? Então, por exemplo, se eu e a Ciere nos desagarrarmos do grupo e irmos separados e, por exemplo, se a gente fizer a gente fake, a gente já vai ter alguma vantagem por se atacar o grupo, a gente, entendeu o que quer dizer? A gente vai ter alguma vantagem tática de não estar junto já. Deixa eu te contar uma coisa. Eu acredito que você pensando nisso agora aqui, provavelmente. Ele deve estar observando a gente, essas duas armas. Sabendo disso agora. Nerão já deve estar sabendo disso agora nesse momento. Dof, quando você fala essas duas árvores devem estar observando a gente, vocês veem os olhinhos das árvores olhando assim pro outro lado. Desviando o olhar de vocês. Porque assim, ó, tudo aqui é vivo. Os demônios. Tudo aqui pertence a Nerão. Normalmente visão verdadeira. Então dá pra ver como é. A ilusão dele é fraca. É uma dica: se vocês têm algum plano em mente, tem telepatia. E não fala. Pois é, que tudo. Não escuta. Nossa, a impressão minha é essas árvores desviaram o olhar. Elas são discretas, pelo menos. Né? Como que eu. Pera aí, vou dar uma lista agora. Ô, dona Árvore. A árvore tá lá, olhando pro outro lugar ainda. Eu dou um cutucão na raiz, ó. Dá um cutucão na raiz, dá uma olhadinha assim do lado e vira. Tô falando com você. Aqui, ó. Todos aqueles montes de olhos se focam sobre você. Ah, esse eu quero ver. Ave Maria. Ai, minha nossa. Ai, nossa. Você me entende? Continuou encarando você. Pisca com 15 olhos, se entender. É, obrigado, Biel. É, pisca com os olhos da direita. Se você... Não, peraí, eu não tenho. Não, eu vou perceber. Pisca com os olhos. Pisca se sim. Pisca se sim, se não, dá duas piscadas. Os olhinhos piscam uma vez. Uma vez. Ah. É. Ela só não está respondendo porque é cuzona. Ou porque ela não sabe falar. É, porque é uma árvore, né? Falar com as plantas, você entende o que eles falam. Essa planta muda. Essa árvore tem boquinhas. Ela é mudinha. Ela pode só não querer falar, tá cagando pra nós também. Fez volta do silêncio. Ela tá saudável, tá seca? Tá saudável. Quer dizer, tá saudável pro inferno. Saudável pro inferno. Vamos hidratar ela então? Até ela falar. Existem outras entradas além dessa aqui? Duas piscadas. Não. O Pronto só tá mentindo. Pergunta, você tá mentindo? Duas piscadas. Peraí. Ela pisca uma vez, ela esqueceu a pisca de novo. Não, ela piscou uma vez duas vezes. É assim duas vezes, gente. Sim, entendeu? Duas vezes, boa. Você sabe falar? Duas piscadas. Não, não sabe falar. Mas toda planta sabe. Você falar. Tá mentindo? Não, ela sabe falar com outras plantas. Ou sei lá, não sei. Ela não sabe o nosso idioma. Ô, amor, eu vou dando umas dicas pra Top de como que ela faz pra usar o falar com plantas. Porque, teoricamente, ela sabe porque eu sei. Certo. Então eu vou dando umas dicas, assim, pra gente saber se essa planta só não fala porque é cuzona mesmo. Né? Eu coloco a mão na raiz dela pra ver se ela é apenas uma árvore ou se dentro dela existe uma coisa diferente. Ela é adulta. Às vezes pode ser alguém que virou uma árvore e tá ali eternamente, tá ligado? Ou vários alguém. Ou vários alguém. Tem vários olhos, vários olhos. Esse é o Cavaleiro de Ouro, tá ali? Joga um teste de conhecimento da natureza. Ok. Você tá ajudando, você pode jogar ou dar vantagem pra ela, sei lá. Você viu se ela fosse em vez dessas árvores? Oi? Prefere jogar com vantagem ou prefere que eu jogue? Melhor você jogar, né? O meu deu 25. Oh, um valor bom. Pra quem não tem conhecimento da natureza. Você não tem? Não. Por que eu deveria ter? Tá vendo? Eu morei no mato, ok, mas... Quer ver? 15. Morei no mato, mas eu devastava. 50. Eu queria ver muito a cega diferenciando os cogumelos, saber qual que é venenoso e qual que não é. Já pensou? Cega de cogumelo? Não, esse aqui é venenoso. Na verdade, isso daí foi um ponto que eu usei de, pra justificar o meu talento de ser imune a veneno. É, você só comia, foda-se. Eu comi isso, daí foi fortalecer o meu sistema. Comeu todo. Isso aqui não é venenoso, isso aqui também não, só vai. Eu caguei por 2 semanas, mas tá show agora. Tô. Veneno pra ele é. Esse é venenoso, mas não é letal. É. Então pode comer também. Vocês lembram da imagem da árvore? Sim. Não preciso mostrar. A única parte ruim de morar no meio do mato sendo cega é os urtigas que passam no rabo. Ela tem de fato as características de uma planta, Ciri. Você consegue identificar isso. Para todos os efeitos, ela é uma planta. Só que tem algo de estranho nela, algo de sinistro. É, olha os olhos. Fora os olhos. Aham. O que você quer, Brad? Copo? É tipo, ó, sabe aqui, que eu lembrei? No cantinho. Tipo, lá de dentro. Pode entrar, a estátua também do Conan, tá ligado? Tá em cima do balcãozinho. A estátua do aí, Conan. Mais pra cá. Qual a estátua do Conan? O chifre. Ah! Tem tipo um bagulho de dentro que sangra, que não sei o que. Sim, sim. É uma árvore. Mas não é uma árvore comum. Malu, oi! Você pode falar pro Yuri pegar a comida lá no saco? Ainda não! Hã? Ainda não! Eu não pediu, né? Não! Olha só, tá com o bigodinho do Mano Brown, rapaz. Top, hein? Tô indo! Bigodinho do Mano Brown. Nossa! Tava pra pedir, não pediu? Ela falou pra pedir, não falou quando? É, exato. Bom. Ali já falou tudo. É, onde estávamos? Nas árvores, porque elas têm uma coisa em comum. Tem uma coisa em comum nelas. O jardineiro é Jesus. É coisa diferente, se ele. Tem alguma coisa de natureza, sei lá, aberrante, sei lá, alguma coisa muito estranha com essas árvores. Não sei o que é? É uma monstruosidade. Talvez. Tem coisa que tem um teste de natureza aqui, amor? Tá, ok. Vou deixar passar com um teste só. Se você quiser, eu faço outro. Elas têm características de plantas, mas ao mesmo tempo elas têm características de demônios. É uma planta demoníaca do inferno da morte. Tá, pô, que legal. Ela tem um pombo, hein? Tem nome composto, é importante. Mante. E aí? Eu encostei a mão nela pra ver se era viva. Não é frutífera. Não é frutífera. Se fosse um efeito, não tem nenhuma fruta brotando nelas ali. Zoio não é fruta? É a pé de Guaraná, gente. Gente com medo, pô. Ai, caramba. Ai. Quando você encosta a mão nela, Toff. Não põe a mão, não. Não põe a mão, não. É o jeito que eu enxergo. Quanto você regenerou? Tudo. Perdeu metade. Quanto será que tinha de vida? Pergunta que o mestre sempre faz antes de matar, né? É. É. Você tem alguma última frase pra dizer? Ai, ai. Isso é uma árvore. É uma uva? É uma árvore frutífera, não, mortífera. Caramba. É porque a gente teve um contato, né, então. É verdade, passou um pouco. Você sente um calafrio, Thor. Curiosidade. Vamos testar, joga uma moedinha se pega rápido. Você sente um calafrio na hora que você toca nela. Ui, olha o calafrio. Calafrio! Ah, eu tô vendo vários calafrios altos aqui, ó. 7, 22, 29, 36. 7. Só para fazer 41. Calafrio forte, hein? Pontos de dano de. Frio. Não, não é veneno, não. Sanidade. Isso aí deve ser de necrótico. Satã. Deixa eu ver se é necrótico mesmo. Necrótico. É. Dano o nome necrótico desse aí, o dano de arco-íris não era, né? Não. Arco-íro. Quando você toca, você sente assim, a sua mão enregelando toda. Tá ficando rocheada, sente o movimento dos seus dedos sendo encerrado, paralisado, como se sua mão estivesse morrendo, e aí você tira a mão e você sente como se você estivesse anestesiado, como se você tivesse tomado um choque na sua mão. Só que você tá fria, tremendo. Tá? A sua mão ela tá meio atrofiada. Vocês veem a mão da Toff meio escurecida, meio necrosada. Tá? Pode ser coincidência, põe a mão. Teve um infarto. Teve é início de um infarto mas, aqui. Mas eu não senti nada ali nisso. Não senti vida ali dentro. Vida? É, eu coloquei a mão pra sentir vida. Sim! A sua indo embora. É um ser vivo. É um mas assim, tem uma diferença entre ser vivo árvore e o ser vivo com alma, com carne, com isso. Certo. Tá ligado? Uhum. Racista. Tudo bem. Cala a boca, idiota. Toquei de madeira. Nossa, o rabo. Brócolis também sentem. Sentem, tem um brócolis no seu rabo. É documentário, né? Fala de terminar, levar a conversa pra terminar em... É. Eu falei brócolis. É brócolis. Não tem vida, não tem uma alma, assim. Tá? É como se fosse realmente uma planta. É um ser vivo. A mesma sensação que você tinha quando você tocava nas árvores em Lenore, quando vocês foram pra lá, tá? Você sente aí, nesse ser. Certo. Só que é um ser demoníaco ali que te deu um toque arrepiante. Eu só precisava dar ajuda, não precisava me agredir. Você tá falando bom, não gosto. Não contou com a máscara. Você vê os olhos da árvore assim se encerrarem assim pra você. Rachando o bico. Rachando o bico. Filha da puta. A árvore não vai ajudar a gente. Eu poderia fazer alguma coisa, dar um agrado, podia trazer um negócio aqui, mas não quer, me agrediu. Você realmente achou que a árvore ia te ajudar? É, eu achei, ué. Ajudou ele, deu um princípio de infarto nele. A gente recebeu ajuda de tanta coisa, por que uma árvore não poderia ajudar a gente? Uma árvore de melhor enquanto uma piscada. Sim? Ajudar a gente. Pode ajudar. Não, aí, um é sim, dois é não. Uma piscada. Um ponto de dano de necrótico. Ela pode ajudar. Ela só não quer mesmo. É, então, mas você quer ajudar? Você pode ajudar? Uma piscada. Você quer ajudar? Uma piscada. Uma piscadura assim? É. Então. Encosta de novo. Ela quer ajudar. Não. Eu tô percebendo que ela tá querendo ajudar. Aí, o que a gente pode? Uma piscada. É, ela até percebeu o que eu tô percebendo, tá vendo? Ela quer alguma coisa em troca disso? Ah, ela não faz as perguntas, não. Uma piscada. Eu acho que ela quer. Então, provavelmente ela quer se libertar. Ô, Corte, coloca a mão aqui rapidinho nessa árvore aqui. Não vai boa, não. Por quê? Sai fora. Ele é demônio, não vai acontecer nada com ele. Ela virou expert agora? Ô, amor, o que você sabe sobre a árvore demônio? Nada. É um dos cachorros, o demônio vai fazer xixi. Como nada? Você é expert em demônios. Aparentemente não. Fala aí. O que você sabe sobre uma árvore demoníaca? Tudo é isso que eu tô querendo. Tipo, o que eu... São árvores. Pode inventar, se quiser. E são demoníacas. A menos que você não queira. Cara, eu tipo, meio que não. Tá, vou te ajudar. Vou te ajudar. Você sabe o seguinte, Murin. As árvores demoníacas, elas são diabólicas. Elas são diabólicas? Então não são demoníacas, são diabólicas. Isso. Endemoniadas. Pronto. Endemoniadas um pouco agressivas. É, de fato. Você sabe o seguinte, essas árvores, elas têm consciência. Certo? Algumas delas até andam e se movem, como se fosse um ente demoníaco. Como se fosse um ente demoníaco. E elas se alimentam de sangue. Algumas se alimentam de almas. Por isso então que essa tá aqui. Ah, então essa aqui provavelmente se alimenta de sangue. Por isso que as raízes dela vão até o rio. Várias piscadas em código Morse dizendo: temos um Sherlock Holmes aqui. É porque até então, né, tipo, eu não tava vivo no combate, filha da puta. Você tava assim por 3 segundos. Eu cheguei e saí de um cu e já me fudi, né? Cara. Deu nem tempo de nossa, minha cabeça saiu de um cu, velho. Já peguei o ralo. Tinha acabado de sair do. Dá um sanguinho pra ela aí, Toff. Dá o quê? Dá um sanguinho pra ela aí. Vai nem. Mas o tanto de sangue que ela tem, pra que mais? Angé, mas nem. Maci, rapidão. Aqui, ó, pega umas gotinhas. Eu não vou encostar, só joga aqui, ó. Aqui, ó. É isso que você gosta? Uma piscada. Ah, filha da puta. Todos os olhinhos abrem, menos um. Ah, tem que encher todos os olhinhos de beleza. Todos os olhinhos abrem, menos um. Menos um. Já não estava aberto. Ele piscou e fechou. Esse olhinho é só... Não, todos... Ele piscou, né? Faz assim, pisca, todos abrem. É. Um fica fechado. Esse que fica fechado, ele vai saltando assim pra fora da orbe dele. Eita. É. Ele vai se projetando pra fora, cria assim uma espécie de um pedúnculo, que seria o nervo óptico, né? E fica meio pendurado assim, tipo o bichinho do Raptor Friends. E aí começa a rochear, enegrecer, apodrece aqui e o olho cai no chão, rola, vai na, na sua direção. Aí é o fruto. Ali é o que você ganhou. Você é, não é pra não, mas seu sangue tá podre, fia. Arrancar um olho pra árvore. Eu nunca disse que eu tinha o sangue bom. Sangue ruim. Ave Maria. Pega o seu fruto agora. Então pega o seu Guaraná aí. Eu vou pegar esse trem aqui. Faz um refri com isso. Vou pegar esse trem aqui. Qual é o tamanho disso? Tamanho de um punho. Ixi, ó, berrilho. Tamanho de uma maçã argentina. Come aí. Vai virar um ciclope agora. Ah, quando você faz assim e você cheira, né? O olhinho ele abre. Monster Rancher. Eu saio rindo. Que da hora. A pupila, né? Fica encarando você assim, fica se movendo ali. Big Brother. Tá com o som, tá? Pronto, solta aí. Verdade. Não, o último que eu prometi, o olho... Mas esse aí tá te dando um olho. É, você não tá te dando um. O último que eu prometi, o olho. Mas você não, ele não tá te prometendo, tá te dando um. Você tá com dois e você ficou com um, agora você tá com dois de novo. Você tá vendo o caminho? Uma piscada. Você tá falando com o olho ou com a árvore ou com a tua? É esse olho que eu acho que esse... com você. É, eu acho que esse aqui vai ser nosso guia, hein, galera. É, pergunta aí, você vai ser nosso guia pra chegar até o Neron? É, até ele tá te vendo. Três piscadas. Pera, é novidade. Talvez. Tô com um sim, não, talvez. Eu falei, top, esse aí tá bugado. Ou ele tem tique. Duas piscadas. Não, não tá bugado. Ele sabe que é bugado. Uma piscada. Você nos guiará até o Neron? Três piscadas. Talvez. E o que três piscadas quer dizer? Acho que é talvez. Tá de seduzir. E se não for? Uma piscada. Sim, é talvez. Sim, ele tá piscando atualmente, só pode. Ele também acha, tá trolando nós. É bem capaz. Vamos, por favor, tá falando a verdade? Uma piscada. Não, não. Eu quero saber se aquilo tá falando a verdade. Ah, sim. Faz uma da verdade aí, Lisbeth. Que estranho. Uma da verdade que eu falo uma árvore, mano. Você conhece o castelo? Duas piscadas. Então como é que você vai ajudar a gente, ô filha da puta? Eu acho que três sabe. Piscadas. Quatro piscadas. Quatro. Não sabe. Eu, não sabe. Eu acho que ela gostaria de conhecer o castelo. Uma piscada. Ah, vamos lá então, leva o bichinho. Então, tô, vou precisar das minhas mãos. Demorou. Eu só acho que se não ajudar, eu tinha que vencer ele lá naquele. Isso bora. Ô, não vai decifrar o negócio? É verdade, né? Peraí. Pergunta pra árvore se sabe. Alguém dos potes com. Não pode fazer umas curas nem quem precisa? Nem todo mundo tem autocura, né? A gente não tem mais pote. Então. Foi isso que eu me regenerei? Sim. Tá. Só aprender a fazer a ciranda da cura aqui até hoje. Eu não tô morto, eu vou andando assim, que tem outra árvore lá, não pode. Tem? Eu vou mostrando a outra árvore pra ele, falar, isso aqui é outra árvore. Espera um pouquinho, vai esperar o cair. Uma piscada. Eu vou mostrando ali, ó, tipo, o caminho do lugar que a árvore não enxerga. Vou mostrando assim, ó, onde está o trem. Eu não tô tão longe do meu máximo. Então, eu... Se diverte com essas coisas, né? Ciranda da cura? É. Olha a outra árvore, só que... É um desses mais tem um olho também. É, tem olhos e tem boca. Tem um pedaço de cada, ele não olhou a boca. Tô fazendo ciranda da cura até curar tudo. Fala, né, o Jeff, eu vou fazer cirandinha da cura até duas curar piscadas. Tudo. Duas piscadas. Sabe cirandinha da cura? Que sei. Eu vou fazer até curar, então, aquela porra. Ok. Uma, 10d6 mais quantidade de sabedoria. Puxa a imagenzinha da árvore aqui. Bastante. Não, você tem que gastar os slots. Puta porra. É porque na hora de acender, né? Ai, caralho, Ariel, eu curo ali, ó, vai. Então me cure. Eu tô de boa. Quanto você tem de vida aí? Falta 100. Falta 100? É. Mas da hora que essa fonte aqui, todas as letras O são olhos, né? Hã? Mas da hora dessa fonte que todas as letras O São sim. É de tormenta. Eu só vou usar essa fonte agora pra sempre. Tormenta, de... Pode crer. Mas se você quiser, tem várias poções. Não é o olhinho da tormenta, é o olho de Aharadak. Ah, aquela imagem de coisa, de qual roupa será? Vida, essa é uma. Ah, é, ó. A outra árvore só tem boca, não tem olhos. É, tem então, só buraco é vazio. Por isso que eu falo, uma veia você fala. É. Falei, falou disso, tava falando. Você perguntou pra ela. Tá falando errada, essa aqui só tem boca. Essa aqui tem boca e olhos. Essa é a tagarela. Essa aqui tem boca e olhos. Será que ela tem a língua presa? Seria interessante, né? Ai, ai, ai. Você fala, esquisita? Você fala, esquisita? Dá uns estalos? Ela fala a língua dos estalos, ó. É os africanos lá. O que é africano? Tec-tec, duas estaladas. Aí, pode comer isso não. Olha, não é por nada não, mas isso aqui tá parecendo essas árvores, ó. Olha os malignos nessa profita. Elas estão olhando ali, tem que ter uma distância maior. É o que você. E se marcar, elas tiram a vida da gente sim, ó. 6 vezes 14. 70, 84. 84. Então, faltou só uma grelhinha. Diz que o olhinho tá com nós. 8, 4, mais 5. Tá. Então a gente faz as pessoas. O que faz a gente ser o que a gente é? A vida. Dizem que é a árvore. É, você viu com essa. Você conversou com essa árvore. Ela é igual a você? Não. Exatamente. É diferente. Mas o que te faz pessoa, a alma, que difere a gente da a vida. O mal encarnado não pode ser derrotado. Não há mal que eu não posso, que a gente possa derrotar. Fala aí, Lars. O mal é relativo. É? O mal é relativo. Claro que é. A gente aprendeu isso. A gente é o mal do mundo. Eu já disse isso. A gente, vírgula. Sim, a gente é. O relativo foi na passada, né? Pelo raio do céu, por aço. Tudo bem. É, coisas normais, um raio não pode derrotar um fogo ou uma espada. Para vencer, um virgem não precisa exigir um deles. Quem é virgem tá na reta. Fogo, raio, pode ser. Um sacrifício. A do Melena que fez. Não, mas aí eu melhorou? Fiz. Pode acender aquela ali também, amor. Mas como que o Rio exige o sacrifício pra ser derrotado? Tipo, não faz sentido. Ou sacrifica ou te mato. É, tipo. É uma negociação. Não é um negocinho com safado. Ah, vocês querem me matar? Então faz o seguinte: você que sacrifica o Pissoca. Lê mais o resto. Calma, Celerinha, minha leitura é devagar ainda. Ela anda cega, lembra? O Naná, volta. Não, você tem que ler igual o Chaves lendo a carta. Mas a minha pergunta é: as duas são virgens ou não? O quê? Quê? As duas, porque as duas têm filho, mas as duas teoricamente são virgens. As duas é Maria. Então, e aí? Foi o anjo Gabriel que. É virgem ou não é? Eu perdi a virgindade no parto, eu acho. Pera, você é virgem e não teve filho? Não, não, elas são virgens. Não perdi no modo tradicional. Mas teve filho também. Uma coisa que me chama tem filho. Atenção aqui é. Eles estão virgem com filho. Uma foi de virgem, nunca já. Achamos o alvo. Então tem três virgens e três que não são. Oh, se você quiser sair dessa paiola, tem o Celeria e o Muri que não perde tempo, viu? Tem uma coisa tá tranquilo. Que me chama que é, atenção, não sei. Então tá dando alvo aí do sacrifício, cuidado. Não sei se é válido isso, mas assim, na parte do sacrifício, fala de sangue e olho por olhos. Não olhos por olhos ou olho por olho. Isso é interessante, porque a gente tem um olho. Será que é, isso aí tá, um olho. Será que isso aí tá dizendo? Não, será que isso aí tá dizendo em relação ao jarro? Porque é o jarro dos muitos olhinhos, né? É. Tudo que tem muitos olhos falando nisso, né? Ah, no você tem dois, tá falando o quê? Inclusive as árvores. Mas eu não tenho muitos. Comparado com a Toff, você tem. Não, eu tenho o dobro só. Uma alma por mil, ou seja, cada alma que a gente entregar, a gente ganha mil. Então vai ter que ser uma pra caralho. É um negocião, hein? A gente tem que negociar uma que alma. Poderia ser uma alma desse sacrifício, que seria uma virgem, uma alma virgem, em troca de das almas que estão dentro do vaso. É, então, eu não sei se isso aí tá dizendo do Neron ou se tá dizendo do jarro. Acredito que é do jarro, porque é o jarro que corrompeu o Neron. O poder do Neron vem do jarro. Eu acho que isso daqui. O Neron foi corrompido. Não sei, não. O Neron tem uma runa? Mas assim, ele. Mas o poder dele tem do jarro. Ele guarda a runa no jarro. Eu. Pessoal, vamos fazer um negocinho? Vamos conversar aqui dentro? Porque esses olhos estão toda hora fitando a gente. Virou. A gente vai começar a conversar agora mentalmente. Ok, então, ok. Então, eu ia falar isso já faz tempo. Por que a gente tá fazendo isso faz bastante tempo? Não sei. Hoje é, eu tô sempre. Não, ele já entrou aqui. Então vamos fazer assim, ó. Conversa padrão de planos e confabulação do nosso inimigo é sempre mental. Ou seja, você não demora tipo de tempo. Ok. Porque você tem que passar por intermediário a mensagem. Não, olha, a gente vai ter da mente. Você já tem uma da mente. É. Então eu vou considerar que o importante momento que vocês falaram, a gente tá se comunicando telepaticamente, acho que é automático isso. É, entendeu? Como se vocês estivessem falando. É tipo um kentrip, que é automático. Tipo um kentrip. Eu nem tava no joguinho, eu não gosto quando elas falam mentalmente. É. Tipo, entendeu? Porque o fraco do Neron é o Jarro. Ceia! Então, ceia! Então isso aí é pra destruir o Jarro, cara. Jeff, eu vou mudar aqui o padrão do meu pra telepaticamente, então, tá? O meu padrão. Meu standard. Quando não for, telepaticamente eu aviso. Ok. A lâmina que você tá. Mas precisa ser essa aqui? Mas sabe uma coisa? Acho que sim, né? Que eu acho que possa ser. Eu acho que a alma tá no sangue. Na verdade, não, porque senão o vampiro vai ficar tomando na alma dos outros. Na verdade, eu acho que ela teria de cima. Não. Pode ser um sacrifício. Sacrifício, mas é uma doação de sangue. Testemunho de Jeová, eles têm um. Dizer que é o mundo real. É sinistro isso, né? É o mundo real, gente. Testemunho de Jeová, eles não aceitam que você faça doação de sangue porque eles acreditam de que quando você toma sangue de algum animal ou você doa sangue, você está doando a sua alma. E a sua alma é sua. Você não pode doar isso para alguém. Faz algum sentido aí também. Mas e quando você pega a força, tipo, quando você come um churume? Hã? Come um quê? Eu também aqui. Chouriço. Ah! Foi tá bom, outra coisa. Meu Deus! Eu tô achando que você tá comendo negócio de graça. Você come um churume. Por isso que eu vi ele na frente de um saco preto e fechado. Que açuquinho! A gente veio pra baixo. Come abacate. Caralho, mano. Eu tenho aí o sardinha, filho. Mas é que aqui talvez não seja tão assim, porque a gente tem outras raças que não tem sangue. Que nem você pegar em consideração o Aldrich. O cara é pedra! Lava! É! Ó, a gente tem que entender o seguinte: o Neron nem sempre foi o que ele é. Uhum. O Neron, ele era talvez um ser angelical. Isso daí, além das coisas que ele fez, o sucumbiu a ponto dele virar o que ele é hoje. Uhum. Então, de certa forma, pode ser uma maldição antiga que assim que a gente quebrar esse jarro, que foi o que transformou o Neron no que ele é, liberta ele. Por isso é que no final fala exatamente isso. Porque o Neron de verdade tá lá dentro. Ah, espera. Entendeu? Não, eu acho que vai liberar outras pessoas. Vai libertar quem... Ele não tem uns escravos aí? Tem muita coisa pra viver. Tipo, uns escravos sem alma? Às vezes... Que tá no jarro? Às vezes até... O exército. O exército. É. Às vezes o exército tem que estar com as armas no jarro. Na real vai liberar todas as almas que estão dentro, que está dentro do jarro. A sua está no jarro? Só por... Eu faço assim, ó. Porque já resolvi de uma vez, né? Não, a alma dele tá com ele, vocês esqueceram? A daga, né? Tinha uma linha conectando a alma com o Neron, aí foi todo um rolê pra desfazer essa... A daga é feita de estrela, né? Isso. Mas a gente não tem mais nenhuma informação sobre essa estrela, só que ela... Suga, calor, só isso. Só. Isso. É o momento. Pelo que fala aqui. Você quer alguma outra, algum tipo de informação específica? Eu acredito que é. O que você tem em mente? Porque talvez o verbo do sacrifício poderia ser a própria adaga, dependendo do material que ela fosse feita. Em algum lugar, a gente não tem mais o livro de Thanatos? Temos. Colocar o nome de Neron? Não, a gente não tem mais nenhuma. Item de Deus. Tem sim. Ah, iludido. É. Pensei a mesma coisa, iludido. Você que pensa. E Neron morre. Porque seria interessante. E Neron esparta. Olha, eu tô lendo. Eu não queria falar nada, mas se vocês quiserem, eu solto uma flecha de Neron agora. Criancinha. Não queria falar nada, mas dá pra engravidar as meninas de novo. Mas nesse caso, acho que não, porque Neron é de outro mundo. E você dando migué pra curar os outros, olha que pisão. O Thanatos escreve sobre só o mundo ali, a história ali, não sobre seres de outro lugar. A gente não tá e na. Se, não, eu vou falar mundo. Pra você que agora, top. Capítulo 2. Como... Não, pra falar a verdade, ele fala sobre as pessoas de Ayrton também. Como a gente é de Ayrton e a gente tá viajando no multiverso, e além teve também o Zeiradan, que já o Zeiradan aparece, ficaram, né, pelo universo, provavelmente tem informações desses caras. Porque o que a Elizabeth apontou, eu gosto da ideia de tentar procurar o nome do Neron, agora que a gente sabe o nome verdadeiro dele no livro. É verdade! E sim que a gente sabe o nome verdadeiro dele. Como que é o nome verdadeiro dele? Neron. Alguém anotou. O Carpes tem que ter essa função aí. Eu espero que alguém tenha anotado. Se eu anotei, anotei em casa, mano. Tá lá no minha casa. Tava na sessão do Roll 20, não tá na ficha. Então, deve estar lá no. Deixa eu abrir aqui o portal. Não é? Quem que é o. Não, o Dur não é, né? O Dur é o Uri. O Dur é o Uri, né? O Dur, o Sombrio. O Dur. O nome do Neron é uma coisa com S. O do Neron é Zezinho. Chacracan. Siriguela. Porque dá um Chacracan. Facebook nele aí. Ele tá no. Deve estar no Roll 20, mano, certeza. Mas a ficha aí tá no Roll 20, tá aí. Só abrir o. Talvez a gente consiga encontrar até algum parente. Não, mas não tá anotado dele na ficha, tá anotado no papel, né? Negócio ali nas abinhas. O Jeff faz lá do. Que tem as runas, os negócios das runas ali, ele já tá anotado ali. O que? Nessa parte aqui? Não, nos compêndios. Onde tinha. Não, não é isso. Tipo, fotos dos personagens. Aquelas outros capítulos. Tipo, tinha ficha. Tudo. Não, tinha aqui, ó, ficha dos personagens. Aí tinha aqui. Onde tinha, por exemplo, a armadura de um gaka. Sim. O livro. O Mori tá falando lá, mas eu não sei. Eu curto. Char o Mook. Eu falei que ela conhece. É, Char o Mook tá aqui, achei. Char o Mook. Eu não falei? Tá marcado aqui, ó. No começo do bagulho. Na primeira página. Irmão Rizar. É porque eu tenho o soldado estar cheirando. Ah, é por isso que você não vai achar nunca. Irmão de Rizar. Quem era Rizar? Irmão de Leirão. Irmão de Leirão. Irmão do Jorão, essa porra aí. Charuluk. E acho que tá cheirando é o Jal Minalk. Esqueci que eu tinha anotado, mano. Ok. Jal Minalk. O João sem braço. Que lugar seguro a gente poderia fazer isso? Acredito que aqui não há nenhum lugar. Ele não sabe o que é esse livro. Pode ser feito aqui. Na verdade, a gente poderia. A gente tem um plano, né, gente? É, a gente tem um plano. A gente pode entrar no plano. Não sei se funciona aqui. Não, vamos testar. É plano, você tá falando de plano, porque plano a gente não tem nenhum. É, não, é um plano de outro plano. Não de uma estratégia. Um plano de outro plano, não de plano. Porque o da Cia, se for abrir, vai. Nossa senhora, vai criar prédio em tudo qualquer lugar aqui. O seu não é uma portinha, você. Aqui? Pra falar a verdade, se a gente for abrir algum, acho melhor que o meu. É, eu tô aberto. Não, vamos ver. Abriu? Sei. Só abrir portinha na hora já. Não, porque é plano sobre plano, né? Vai explodir. É. Mas todo plano é dentro de um plano. Exatamente. Faz sentido. É. Não, plano material funciona. Plano astral não funciona. Mas é material, tem muito dinheiro. Aqui é material e lá é material. É? Não, o seu não é material. Duvido que é astral também. Não abre o plano do Grial. Então não, a porta fechada tá fechada. É, aqui não é plano material pra abrir. Acho que é mais plano. Se abrir algum plano, só o do. Na teoria não tá dentro do abismo, a gente tá numa das armadilhas do Neron, lembra? Não, você tá falando que não é o plano que a gente tá agora no material. Isso. Ah, tá. Nesse meio tempo, o olho ele pisca algumas vezes pra informar, falar, tentar comunicar alguma coisa. Na verdade, não, ele ficou. A pupilinha só fica olhando assim pra vocês o tempo todo, prestando atenção. É, pra falar a verdade, assim ele tá andando com ele assim. Mostrando as coisas que a árvore não consegue ver. Ah, tá. Porque okay. A gente tá conversando mental, então mental. Não tem problema. Sim. A gente tá entrando já? Conversando? Não. Tá bem entrando. A gente não tá nem decifrou o bagulho. Mas eu acredito, de fato, como você lerinho disse, o pouco que eu li e consegui entender é que se trata do jarro, de fato. Agora, o que é esse jarro de verdade? Tem whisky nele. Whisky in the jar? Você saberia, Serinho, dizer o que é aquele jarro? É verdade. Eu posso tentar procurar as almas que lá estão presas. Será que aquela presença, a segunda presença que eu senti eram as almas? Eu acho que você sentiu o jarro, porque eu não acho que tem algo... Porque ele tava do lado do Neron. Algo que seja tipo, mais forte que a gente aí e uma pessoa. Eu posso tentar de novo pra ver se de fato são almas que tem naquele lugar ou se é uma presença única. Posso tentar, já? O que você quer fazer? É, tentar sentir o jarro. Se o jarro, aí talvez seja a possível conclusão de que é, a segunda presença que eu senti que tem um poder acima do nosso é o Whisky the Jar. Como assim? Não entendi. Explica pra mim. A gente tá confabulando sobre o enigma de ser o jarro em si. Uhum. E aí eu falei, ah, beleza, tem duas presenças lá, o Neron e tem uma outra presença. Uhum. Ah, putz, pode ser o jarro. Então eu quero agora ver se eu consigo sentir pra ver se lá dentro são as almas do, aprisionadas no jarro. Se é o jarro de fato ou se é outra pessoa. Outro ser. Tá, ok. Tá bem, filho? Experimentar? Guarda a ponta aí. Eu quero que depois da música fria. Aí, perdeu tudo. Ele ia perguntar exatamente isso, a gente sabe onde tá a porra do jarro? É. Atrás do Neron. Aqui, tá sempre no presente. É, teve uma visão que viu isso, não viu? Foi Lisbeth ou foi? Vocês viram ele pegar o jarro. É verdade, indo pegar. Pode pegar o jarro numa masmorra, tal, um subterrâneo. É. Aí tava o jarro. A gente viu essa historinha, eu contei pra vocês. Isso. Sim. Tô confundindo com a aranha lá. Que a aranha era o trono. Que era as almas. Tô confundindo isso. Tá, Toph. A outra presença mais forte que vocês. É o Tartígado. Você sente uma presença, tá? Você sente. Você sente uma presença ali. Sabe que presença. Tem alguém ali. Certo. Mas você não conseguiu sentir alma. Tá. Ah, é verdade. Eu esqueci desse detalhe, pode crer. Papai. Não conseguiu sentir alma. Uhum. Acho que a segunda presença que você sente é o meu pai. Pode crer. Tava do lado do Neron. Não deu pra sentir alma. Nossa, é verdade. Eu esqueci um detalhe de falar um detalhe pra vocês. Eu acho que isso é muito. O Neron tem alma? Tem. Inclusive não só dele, eu acho. É a coleção. Você acha que isso dá certo? Um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês, não. Que a presença do. A presença do lado do Neron que eu senti com o poder que equivale ao dele não tem alma. É um ser que emana tamanho poder, mas não tem alma. Ou seja, não é um jarro. É um escravo. Você acha que pode ser seu pai? Eu acredito que sim. Você tem alguma coisa do seu pai com você? Alguma lembrança? Ah, deve ter metade do sangue, né? Só o sangue. Com certeza, já foi usado para libertar o da Caca em Estrio, então. Eu quero então fazer um negócio diferente. Se o que é a vitalidade, eu quero então pegar a vitalidade transformada em algo sólido. O sangue do Moore. Sentir o sangue do Moore para tentar acompanhar, ver se eu sinto alguma coisa, ou o próprio cheiro do Moore vindo daquele que em específico. Pera, vitalidade, que não dá o sangue, não? Certo? Não é melhor o sangue. Tem que achar esse saco aí. Temos uma geneticista aqui. Tô começando a florar meu relampejo. Aí, Albieri. Tô começando a upar meu lampejo, hein? Ok. Eu falei, galera, vou fazer um toque enquanto isso rapidinho, tá? 10 minutos? 10 minutos. Aqui. Tá, você então pega sangue do Moore. Moore, dá sangue pra ela. Pode ser até o cheiro mesmo dele, sei lá, qualquer coisa aqui. Ok. O sangue pode ser, dou um tequinho aqui nele. Vou sentindo o cheiro do sangue, o cheiro do próprio Moore mesmo. Depois eu dou banho. Ok. Dando um banho. Tá, ficando lambendo o saco, Moore? Que pariu. Ele tá falando de novo, não? Ah, não tá? Não. Tá, top. Tô na cara. Para de lamber o saco, mano. Joga percepção. Ah, não tô na forma de novo, cara. Puxa, que era 20. 19. Quase. Beleza, na hora que você dá aquela 69. Fungada no Moore, dá aquela fungada no saco do Moore. Você cheira aí, ô! Você dá aquela fungada no Moore, tá? E aí você se concentra pra tentar pegar aquelas notas de meio orc endemoniado no ar. Né? Você consegue captar bem tênue, bem difuso. Perdido no meio daquela imensidão de aromas que é um aroma ferroso do sangue que está ali, de podridão que cerca vocês, de enxofre de todo esse lugar, você consegue sentir um cheiro similar ao do mundo. Nesse meio tempo eu começo a projetar um pouco da trama. Você lembra que a trama eu comecei a colocar cheiro também? Para poder tentar ligar o cheiro da trama com esse cheiro, com essa trama que está ligando isso aí, para ver se bate. Para ter mais certeza ainda. Bem parecido. É Murray. Eu acho que, pelo que eu tô vendo na trama aqui, que a Mistra me ensinou, é bem provável que seja papai. Seu pai. Esteja lá do Neron, mas eu não consigo sentir a alma dele. Mais alguma ideia pro ritual? Pro sacrifício? Ritual? Ah, tem os filhos do Murray, né? Qualquer coisa. Aí, o que meus filhos têm a ver? Ué, o virgem, inocente. E aí? A menina, né? Porque o menino foi corrompido, né? Não vai matar minha filha, não. Ninguém falou de matar. O sacrifício não quer dizer uma morte. Mas até ontem ela já não tava morta. Por quê? É, então, não vai fazer diferença pra você. Ela tava viva depois que veio pra cá? É. Então, é. Esse mestre que fica ressuscitando personagem, viu? Vou falar. É. A informação estava errada. No inferno, todo dia isso. É verdade, eu não senti os filhos do Murray, né? Não, eles não estão aqui. Eles não estão aqui. Eu teria sentido. É, na sessão passada você já tentou achar eles e não. Ah, pode crer. Top. Qual que é a sensação de ter tantas almas? É uma coisa boa? Porque. Na verdade, a sensação de ter almas não é no poder propriamente dito. O que eu pude aprender é assim. As almas são a criação que mais tem poder. São uma coisa que. É tipo a vida. Você não consegue explicar. Você não conhece, você consegue criar uma vida. A alma é pior ainda. Forjar uma alma, ela por exemplo. Ela te dá força. Dá um poder inimaginável. Então é por isso que eles buscam tanto a alma. Sim, a alma tem um poder que não tem como. Pode ver que até um gato queria forjar uma alma. E você já quis buscar mais almas? Sim. Pela força que ela te dá. Pela força que dá. Pelo poder que você tem em mãos. Quanto mais alma você tem, mais força você tem. Mas é um recurso volátil, né, Elizabeth? De fato. Não vá no esforço para domá-lo. Eu penso porque você se corrompe. Você não percebe. Não, a questão não é nem comigo, é a respeito dele buscar tantas almas. Ele já tem muito poder. Então, mas imagina assim, você ser uma pessoa megalomaníaca, uma pessoa que você quer dominar o universo. Você precisa ter um poder. Você precisa ter uma fonte de poder. Então ele tem um reservatório dele ali, que ele vai colocando mais e mais poder, mais e mais poder. Agora que você falou, me veio uma dúvida. Talvez não seja ele que queira as almas. Talvez seja o Jarro agindo sobre ele. Sim, porque igual eu disse, aquilo ali que a gente está vendo não é o Neron de fato. Quer dizer, é o Neron. Corrompido. Que já, corrompido. O poder corrompe. Vocês lembram como eu fiquei com as almas? O jeito que eu fiquei? Que momento ele conseguiu esse Jarro? Naquele negócio que o Selene mostrou pra gente. Quando ele estava no deserto com o irmão dele, quando eles caíram do monte, não sei das quantas lá. E aí o Neron viu o negócio brilhando, ele foi até atrás e catou esse jarro. Não, o negócio brilhando que ele viu era runa. Era runa? Ah, tá. Ele vai até o jarro. Ele lê uma parada de almas, aí ele vai até lá com o Rizar, ele pega o jarro e mata o Rizar. Isso. Ou seja, já no momento que ele catou o jarro, ele já matou o próprio irmão. É tipo aquela história que eu ouvi da eternidade, um tal de Caim e Abel. Eu não sei de onde que é isso, mas quando eu tive um lampejo de onisciência dela, eu presenciei algo parecido. Ah, deve ser coisa de Mará. Mará que gosta disso. De romances. Não sei, mas eu vi muita coisa lá. Mas enfim. Tinha até uma marca lá depois. De fato, o Jarro deve ter um poder sobre ele de. O que se ele tá fazendo? Quer fazer um ritual. É, mas são todos que tem um ritual. Exato, mas eu vou falar depois dos 10 minutos. Deixa eu ver. Ela tá desenhando 6 pentagramas. Então, se for magia nova, eu não sei. Se for magia antiga, eu sei. Magia antiga. Não tem. Magia antiga? O que ela tá fazendo? Druida, né? Compartilhar. Tá fazendo uma magia de. Qual que é a escola? Adivinhação, isso. É pra adivinhar a magia. Então tenta. Então, é. O que eu sei. Talvez eu não acho que ele precisa da magia. É pra adivinhar, mas eu não consigo identificar. Coisa de druida. Isso eu sei. Mas é uma. Druida ou druida? Mas eu acho que é pra ela adivinhar. É que esse druida ela faz magia. Ah. Então, moral, a gente fala povo do mato. Povo do mato! Os come planta. Os come, come planta, né? Diz o come arroz. Come arroz. Come e come. Come. Não! Você acha que saiu da onde essa trepadeira? Mas e agora? A faca vai na pessoa ou vai no jarro? Serinho? Na pessoa. Eu acho, não, eu acho que vai no jarro. Depois eu esconder. Na pessoa, acho... isso aqui põe no jarro. Não, eu acho que é no próprio jarro. Pelo que eu entendi. Pelo que eu entendi, não. Pelo que eu acredito que seja no próprio jarro. Cadê o jarro é o ser que tem que ser destruído. Para que der o tempo do ritual, tu fala, tá? Ok. Cadê porque assim, o Neron, pra todos os tá efeitos ali. Não, já devolvi já. Devolvi. Oi, tá vendo o ritual também? Foi o Denigma. Eu devolvi, pô. Tá aprendendo. O que eu tô fazendo aqui? É sentar do meu lado faz essas coisas, né? É, só tô sendo influenciado. É, olha os malignos que é tudo vem, tudo corrompe. Tinha que ser influenciado, tá me corrompendo. Peraí, deixa eu trocar. É tipo assim, é como eu falei, olho por olho. Essa parte aqui me chamou a atenção. Não, mas isso. Tá aqui, ó. Sangue, ele olho por olhos, uma alma por mil. Exato. Sendo uma pessoa. Então acho que a faca não vai. É agitação, dar. Amor. Talvez seja uma pessoa, da pessoa. É olhos por olhos. E a faca vai agitação. É agitação. Ou a pessoa segurando assim. Mas de qualquer forma, a faca vai no jarro. Pode acontecer. Não. A faca ela já foi forjada pra esse propósito. Uhum. Porque o Rizar, ele de fato entendeu que quem corrompeu o irmão dele, que fez tudo isso, foi o Jarro. Então não adianta matar o Neron. O Jarro vai continuar exercendo o poder sobre outra pessoa. Não adianta. Não, mas você entendeu. Tipo assim, se você tirar... Não, tudo bem, mas se você tirar o poder que tá influenciando o Neron... Beleza, aí Neron a gente consegue até resgatar. Mas não, a minha preocupação... Quer assistir o Do Lado do Zoar? Lembra da carta? É só eu assistir Lord Zor aqui. É, só nós. Eu só comecei. Só eu. A minha preocupação é. A gente vai pra que é o Neron se matar se o Jarro. Né? Só a energia do Jarro evitar um certo. Uma certa distância dele já chamar a nossa atenção. Não, ele vai proteger aquele Jarro de cunhas e vai. Porque às vezes não é só a gente tocar no Jarro. Talvez só a presença do Jarro já incita a gente a fazer alguma coisa. Com certeza. Ó, nos malignos que é tudo fita. É. E o homem acho que corrompe a moto sua. Você vai, só do fato de você olhar, se você não tiver preparado, de fato ninguém tá. Porque é o que eu falei: o Neron pegou o Jarro, qual foi a primeira coisa que ele fez? Matou o irmão. Primeira coisa, o primeiro ato dele foi matar o próprio irmão. E aí, não contente, ele foi e transformou o irmão naquilo lá que a gente tá lá fora, pelo que eu entendi que ele falou. Dá uma borbulhada assim no lago. É, mas ele não tá ouvindo. Duas piscadas. Duas borbulhadas. Não me entendendo a água ali, ó. Então, o Neron vai proteger esse jarro. Esse jarro não vai estar nem pouco fácil da gente encontrar. Quando a gente encontrar com esse Jarro, vai ter que destruir esse Jarro pra gente ter talvez uma chance de destruir o Neron. Ou então não tem nada a ver, a gente consegue de fato destruir o Neron, só que esse mal aí é o mal encarnado. Entendeu? O próprio Jarro. Engarrafado, isso quer dizer. Nós conseguimos proteger. Mas eu acredito que o mal encarnado. Do poder do Jarro. É algum ser. Não um objeto. Não precisa ser. Pode olhar pro Jarro, a gente já vai provocar. É igual o vazio. O vazio não é um ser, é uma entidade. O vazio é algo que existe, ele não é um ser, não é um negócio. Mas encarnado significa que tomou forma. Sim, a forma do Jarro. Ou pode ser uma criatura lá dentro ali que ninguém nunca viu. Com muitos olhos. Ou são os olhos das almas. Ou talvez o Jarro proteja o Neron, enquanto o Jarro existe, o Neron não morre. Também. Igual aquele anel que você tem, né? Deixa eu... Também. Das nove almas. Sim, sim. Das nove vidas. É. Agora eu acho que só tem três. Então, mas deve funcionar da mesma forma. Não dá pra fazer uma instalação maior, não? O Neron vai ser só uma alma que perde do Jarro. É. Dando as moedas. Quem sabe? Não, eu ia ter que fazer o sacrifício do Jarro ou achar algum jeito de destruir ele. Ou alguém virar o. Ou matar Neron. Mil vezes o Neron. Ou alguém virar o Neron, o próximo Neron. Nossa, bol da morte agora, hein? Já estão rachando as almas? Já estão rachando as almas. É que o Jeff assim, não, o vai vir o próximo herói. Se ele assim fazendo os troços. Uma piscada. Terminou o ritual. Beleza. Vou mandar uma mensagem então pra Tanató. Mensagem pra Tanató? É. Que mensagem você mandou? Fudeu. E aí, Tanató, beleza? Fala uma coisa pra mim aí. Beleza, uma mensagem que ela manda, velho. A resposta é, na medida do possível, sim. Tanató, uma resposta beleza? Enigmática. Tanató, beleza? Talvez. É três. Eu não tenho uma conexão de cabeça. Talvez. Talvez. É mental. E eu, no plano que a gente tá, eu não vou arriscar trazer o livro pra cá. Então, olha no livro pra mim. Se tem alguma informação sobre Neron. Ou. Aí eu falo o nome verdadeiro do Neron, porque eu não lembro aqui. É Tamires, né? Sharmuk. Isso. Porque a gente é o cara que a gente tá indo lutar contra. É um poderoso. E ele tem um jarro de muitos olhos aí. Se você conseguir alguma informação pra gente. Pois, eu aguardo. Você seria God, né? Tá, a magia, você faz uma pergunta, né? Como é que é aí? É uma pergunta? É, você não leu magia? Ah, mais ou menos. Assim, então você vê e me dá a resposta. Bibliotecária tá na porta. Pergunta, hein? Pergunta, ele quer uma pergunta simples. Não, mas a resposta sempre pode ser enigmática. Você tem alguma... Me passa as informações sobre eles, tá bom? Siga buscando. Resposta é sim. Sim. É, a pergunta foi, tá bom? É, não, eu sim. Sei. A resposta é tipo, uma piscada. Eu sei como é que funciona. A pergunta foi, beleza? Eu sei, ele não tem como falar comigo, mas tá na toa, tem como falar comigo. Tudo bem? Normalmente, entendeu? Mesmo sem a magia. Aí vai do livro contra a vontade dela. Entendeu? Ela tem mais seguidor. As meninas do trabalho me mandam perguntas sem interrogação. E aí a gente nunca sabe se é interrogação. Você tá me perguntando? Não é isso mesmo. É dose isso. Bom, e aí o que a gente vai fazer? É, a minha mente só me projeta a mais questionamento. Então, teoricamente, a gente precisa de um virgem, alguém que tem um olho só, né? E sangue, né? Peraí. Demorou, temos tudo. É. A virgem tem um olho só e sangue. Não, a Toff tem os três. Ela tem sangue, tem um olho só e a virgem. Sangue. Atencionamento. Sangue. Eu passo. É, então temos tudo, né, Toff? Vamos lá. Você é virgem, né? Deixa o demônio dar uma examinada aí. Que isso? Deixa eu tentar lembrar aqui. Filme que é isso? Quando eu sair daqui eu vou transar pra caralho. Tem um filme que é isso, você lembra disso aí? Não, é Supernatural. Quando abre o corpo. Ah, pode crer. Caramba. É verdade, quando eu sair daqui eu vou transar pra caralho. Vamos lá então, galera. Chegamos a conclusão nenhuma. É sobre o jarro, vambora. Acredito que seja. É sobre isso, vamos lá. É sobre isso. É sobre isso. E tá tudo bem. Chegando lá, a gente se vira, pra variar. Tá. Normalmente a gente vai subir das escadinhas. Vocês vão subir das escadas. Eu olho pro Olivia e falo assim: ó, se você ver alguma coisa, você me fala. Ele não fala, ele. Duas piscadas. Eu sei. Não. Duas piscadas. Você pisca. Dá uma apertadinha nele assim, filha da puta. Uma regalada. Alguma coisa pisca, palhaço. Cara, tá me parecendo Hércules essa porra aí. Hércules não, é Guerra de Titãs lá, que os caras vão lá no monte, lá tem as velhas, a bruxa, lá tem um olho só, tá ligado? É. Mar, vou colocar ali em cima do cajado. Puta que pariu! Aí agora tá me lembrando Activision, Tony Hawk. Então, um olho vai descer um espeto pra gente. Muita fé. Tá, então vocês vão subir na escadaria. Eu jogo o olho. É por causa da vida. Você fala que é um beijo. Vim da escadaria. Tá. Vão ficando mais altos, vão olhando aquela planície árida à distância. As árvores ficam pequenininhas lá embaixo. Tá? Até o ponto que vocês praticamente não enxergam mais os olhinhos delas. E aí vocês estão diante daquela porta de entrada imensa. É, tá fechado? Não, tá aberto. É uma boca, né? É uma boca, é. tentáculos, uma boca. É um portal que ele tem fácil aí uns 12 metros de altura. Por uns 9 metros de largura. Só pra eu confirmar, a gente vai só entrar. Então. O ambiente interno, ele é todo iluminado. Tá? As paredes assim, elas têm a cada 3 metros. Na verdade, quem fez isso aqui foi uma tocha que emana um brilho mágico. Não tem fogo, mas é magia que tá brilhando ali. O tempo todo. Tipo LED. Radiação. E tudo iluminado. Vocês estão agora num corredor. Esse corredor, ele tem aí, de largura, ele tem uns 15 metros de largura por uns 20 metros de altura. Um corredor enorme, majestoso. Todo feito de mármore, branquinho, bonito, muito bem iluminado. Tá? O teto, que a cada 6 metros tem uma coluna de mármore toda desenhada, decorada, né, como se fosse um mármore torcido. Tá? Sabe quando você faz aquelas balas de torcer? Como se fosse isso, um mármore que tivesse sido torcido, que vai até o teto sustentar aquele teto. Sustentação, isso já tá aqui. Nos vãos. Negócio de alma dá dinheiro, hein? Nos vãos entre essas pilastras existem alcovas. E dentro dessas alcovas, vocês veem com 6 metros de altura estátuas do Nerão. Foi idoso, menino. Diversas estátuas do Nerão, mostrando a trajetória de vida dele. Mostra o Nerão balconista de alma no Monte Celestia. Mostra Nerão procurando o Jarro das Almas. Mostra Nerão se apossando do Jarro das Almas. Caralho, mostra todo mundo em fogo. Mostra Nerão se tornando praticamente onipotente. Mostra Nerão travando batalhas contra os demônios, conquistando e moldando a 125ª camada à sua vontade, ao seu desejo. E a última tem espacinho que é quando a gente derrotar ele. A gente coloca a estátua dele sendo derrotado pela gente. E vocês vão caminhando. Vocês caminham cerca de uns 100 metros por esse corredor longínquo e imenso. Até que vocês chegam no final desse corredor e existe uma porta feita de mármore também, decorada com detalhes em ouro e prata. Ô Jeff, sem querer ser cuzão, eu esqueci um detalhe. Antes da gente entrar, eu fiz uma cagadinha, tá? Sim. Quando eu tava entrando pela porta, ficou sendo árvore. Boa! Só que não foi pra ninguém, só. Até só fui. Né? Ok, muito bom. Tava soldando aí. Eu sei, por isso que eu tô falando. Muito bom, muito bom. Mas ela não controla isso? Mas quem disse que ela não quer? Ela controla. Ela é uma árvore demoníaca ainda. Início de infarto, né, velho? 25 com 13. 38. Ele entendeu a ideia. Inclusive eu percebi você encostando na árvore. Não, do mundo viu. Eu não vi. Eu falei, não percebi. Tá. Você toca, né? Sente aquele toque em vigilante também, né? Um morde base seguro pra ninguém perceber e segue. Beleza, tá. Depois de mais ou menos 100 metros caminhando nesse corredor, vocês chegam numa porta majestosa, tá? Feita de mármore também, com detalhes decorativos em ouro e prata, tá? Inclusive as dobradiças, aldravas, tudo de ouro e prata. E aparentemente não tem tranca essa porta. Tá fechada, mas não tem tranca. É só empurrar ou puxar que ela abre. Quem vai? Vocês têm uma aldrava, né? Tem uma aldrava. Você tem que perceber quem que tá lá do outro lado, né? Tá. Só uma coisa, altura da porta é 12 metros, né? Que altura que tá a aldrava? Só por... Altura da aldrava? É. Vocês têm que ficar na pontinha do pé pra bater na aldrava assim com as duas mãos. É, então, entendeu? Eu vou dar uma forma de louco. Dá uma voadinha, pega a aldrava. Pam! Era mais fácil. Pam! Pam! Outro gato. E Toff, você tenta detectar as presenças do outro lado ali, né? Depois desse BAM! Não tem nenhuma presença além dessa porta. Tem presença pra mais longe. Tá. Mas tá. Esse bem, bem, já as presenças já fizeram isso aqui, já, né? É. O olhinho já fez assim. Já fez assim, ó. Já deu 6 piscadas. É. Você bate ali. Não vem resposta do outro lado. Começa a empurrar aquela porta, ela é pesada, maciça. Mas você não tem dificuldade para empurrar ela. Ela foi arquitetada, engenheirada com uma precisão absoluta que um keep da vida, um QWERT, conseguiria empurrar essa porta com facilidade. Cara, se contratar esses caras daqui depois, hein? Mas para bater o drama é difícil para caralho, tomar no cu, né? O QWERT não conseguiria. Você vai empurrando a porta e aí quando se abre essa porta, que vocês veem além dela é um salão majestoso. Eu ia falar uma armadilha. É um salão... Exato, uma armadilha. É um salão majestoso. Vocês vão um salão imenso. Ele tem uns 50 metros de largura e de profundidade, aproximadamente. Muito grande. O teto, ele tem facilmente ali uns 35 metros de altura. O teto, ele é todo abobadado. E no alto desse teto, aí tem afrescos de novo mostrando o Nerão, exaltando ele, tipo, os seus feitos. Vou sair novo agora aqui no antigo Estro. Tá desse jeito. 50 por 50? Não. Tu fala assim, tipo, a estrutura tá. Os caras quebraram tudo lá, tá desse jeito. Pá, o altão e o grande só. Né? Lindo, maravilhoso. No, exatamente no centro desse salão tem uma fonte. Uma fonte. Uma fonte de onde joga constantemente água cristalina. Tá? Vocês escutam aquele som relaxante da água sendo jorrada naquela fonte. Vontade de mijar. E, assim, é um jardim florido. Uma praça florida. Tá? Existem diversos bancos ali onde você pode sentar. Tem árvores, você pode sentar ali debaixo das árvores, relaxar. Tem árvores frutíferas, tem flores. Vai, velho. Tá bonito demais. Põe a mão. Eu pus em uma. Ah, ok, pôs a mão em mais uma árvore, beleza. Vai que não, tô. Essa é frutífera, não é mortífera. Não. Você é o primeiro a entrar, então, Griel, pra relar numa árvore, certo? Uhum. Quando o Griel começa a entrar, uma coisa estranha acontece. It's a trap! Eu abro, não entra, meu Griel. Entendi. Duas coisas acontecem. Primeiro, Griel, você se sente meio cansado, com o corpo mais pesado. Certo? Não te incomoda muito, mas você sente. Tem uma bexiga aí no chão, os meninos estouraram. Não é bexiga, não. Não? Um papelzinho? Põe em cima que você já. Você vai se sentindo cansado, Griel. Conforme você vai penetrando no lugar, você sente uma coisa estranha. E aí quando você vai esticando a mão em direção à árvore, pra tocar a árvore, aquela coisa estranha toma forma. Toma vida. Quando o Guriel, ele se adianta, além de vocês, estica a mão pra tocar na árvore, o Guriel, ele acende. O Guriel começa a brilhar. Evoluiu. Eu vou ver a Charmander. As runas que estão gravadas no corpo do Guriel começam a brilhar. Eu já tô assim. Ah, fodeu. Tem marca de runa aqui, aqui, aqui, né? Fica tudo brilhando as marcas da runa. Acho que deu ruim. Volta, Griel! Já consigo voltar? Consegue. Tô voltando. Vai voltando, normal. Conforme você vai se afastando, chegando na direção da porta, o brilho vai diminuindo. Quando você cruza aquela passagem, o brilho some. Ideia? Deixa eu terminar a descrição. Tá? Atravessando esse imenso jardim, na fonte, no centro desse jardim, tá? Tem uma coisa que chama a atenção de vocês, que está na frente da fonte. E para além da fonte também, uma distância equivalente, equidistante, né? Da onde vocês estão para a fonte? Da fonte até isso, do outro lado vocês veem uma escadaria enorme também. Que sobe lá para o alto, até que fica um corredor de 12 metros, um vão de porta de 12 metros de altura. Certo? Ou seja, fica 12 metros do teto. Essa escadaria, ela sobe aí quase 30 metros, né? 20 e poucos metros ela sobe. É uma escadaria larga pra caramba. Essa escadaria tem uns 20 metros de largura, aproximadamente. E exatamente no centro dessa escadaria, né, tem uma outra passagem. Um outro arco de porta no centro dessa escadaria. Esse arco de porta, vocês veem, além dele, um corredor. E dá pra vocês perceberem que tem uma escadaria que desce. E pra direita e pra esquerda, vocês veem que tem outras portas que se abrem para outros corredores também. E diante da fonte tem uma coisa que chama a atenção de vocês. É um jardim, ele tem diversos bancos por todos os lugares, né? E diante da fonte tem dois bancos, então um diante do outro, uma mesa, os bancos são todos de mármore, tá? Tem uma mesa entre os dois bancos. E em cima dessa mesa vocês veem que tem um objeto. Já. Não. É um tabuleiro de um jogo. Um tabuleiro de xadrez. Dá pra vocês verem, na distância onde vocês estão, vocês conseguem ver algo similar a essa imagem aqui. Faltando peças. Tá faltando peças pra caralho. Vocês estão do lado preto. Ah, nem fodendo, a gente. Olha pro chão. Assim, é. Não, olha. Não, olha pro chão, esse chão é quadriculado. Ou se a gente vai ser projetado lá pra dentro pro chão dele. Alguém viu Harry Potter aí? É, alguém viu. O chão é quadriculado, sim. Exatamente, né? Só que os ladrilhos, eles têm 1,5 metro de aresta, cada ladrilho. Ladrilhos quadrados. Quais as peças que faltam? Só que não é piso assim, que tem rejunte. É mármore encaixado perfeitamente. Tem uma rama, um rei e uma torre. Só tem uma torre e um cavalo. A boa notícia, eu acho que dá pra ganhar. A má notícia é que eu precisava passar lá todo mundo. Concordo. Bom, se sobrar peão o suficiente, dá pra trazer todo mundo de volta. Olha, não quero falar nada não, mas eu quero o lugar do rei. É verdade? Você não quer fazer nada? Hã? Você não quer fazer nada? Não, é porque se a gente ganhar, não. Quem tá vivo ganhou e consequentemente eu também. Se eu perder, todo mundo perde, né? Ai, cara. O que vocês fazem? Eu vou fazer, será que a gente vai ter que jogar? Eu acho que a gente vai ter que jogar, parece. Acho que sim. Agora, a questão contra quem? Não, a questão é eu vou ter que ficar pequenininha desse tamanho ou será que vai ser só uma representação nossa? Eu acho que entrar para vai entrar na matéria da faculdade, no jogo também? Pode, é. Tem uma apresentação? Que temos muito o que fazer. A não ser enfrentar esse desafio. Por que você estava brilhando? Você perguntou para mim por quê? Dele, né? Não fui eu que falei, brilha! Porra. Você sentiu a ativação das runas em você? Sim. Ou só apareceu? Senti cansaço. Cansaço? É. Físico, mental? Físico. Será que como se todas as runas tivessem sido ativadas ao mesmo tempo? Não, eu acho que ele tava neutralizando as runas. Pode ser. Pra gente não burlar? É. Faz sentido. E aí, o que vocês fazem? Vamos entrar, né? Só que assim, eu nunca joguei esse tipo de jogo, não. Não? Não. Lá em Tamura, eu jogava outras coisas. Jogava Go, né? É o Go. Não, na verdade eu participava mais de artes marciais. Não, eu ia falar que é mais simples que Go. Nossa, mas Go é só reto e pular. Ô, louco, é muito estratégico o Go. É estratégico que xadrez. E no Go só tem dama, né? Exato. Eu preferi artes marciais ao invés de jogos estratégicos. Pode ver que eu não sou muito estrategista, sou mais da pancadaria. Bem, chegou a hora de você passar no desafio. Vamos lá. Vambora. Complicou pra mim, como? Vamos todo mundo brilhar, vai. Vamos brilhar. Bom, certamente a gente já sabe quem vai ser o cavalo, né? Cavalo. O que? Tu falou pro Kurama, travesseria? Mas tem. Não tem peça pra ele. Você falou que o cavalo tava faltando? Não, só tem seis. Tem seis. Dez seis. Não, mas foi só uma piada, né? Ah, desculpa. No caso, acho que o Corão é um peão. É isso! Foi melhor que o do cavalo. Será que vai ser escolhido aleatório? Acho que seremos representados? Eu não sei, não. Não, dependendo do nosso posicionamento. Ah, vamos entrar e descobrir, né? Vamos, bora. Você quer muito entrar, né? Já falei que não é legal. Vai entrar um pouquinho só, foi bacana. Deixa eu pensar. Teoricamente, ele tem a runa da energia e a gente sabe o que compõe. Vocês rodaram a imagem? Ah, eu achei que eles faltam as peças de trás. Na mesa? Sabia que era xadrez padrão. Padrão. Não, não, tá problema de xadrez padrão. Na real, tem umas estrelas ali. Não falhou o teste de percepção, menos a Toff. Muito bem, a Toff. Não, as estrelas a gente viu. É onde tá faltando o pessoal, assim. É o lugar vazio. E a gente teria que se posicionar. É que na peça preta não dá pra ver o pentagrama. Isso é verdade. É, não dá pra ver porque, infelizmente, no tabuleiro é preto e vermelho. Mas tem no Mas ficou preto. Bem demoníaco, né? É, o meu tabuleiro de xadrez é esse. Ah, tá. Tá em todas as casas, é isso? Só vem algumas. Só nas que tá faltando. Só, só nas que tá faltando. Por exemplo, eles é a do Jesse, a galera da frente que agora é o pessoal que morava em Holanda no começo dos anos 90 e tá? tal. Foi sumindo, né? Foi sumindo. O hotel vem é uma pessoa, né? Não é, é um negocinho. Amor, a roda da energia é composta por quais runas? As elementais. Tudo que é energia. É muito abrangente pra mim. É, pra mim também. Energia sonora, energia tanto térmica. Tudo que eu quiser que seja. Então. Esse aí é o X da questão. É muito abrangente pra mim. Pra mim também. Por exemplo, a alma tem uma energia. É, então. Compreensão é uma energia? A gente tá andando, entrando lá. Compreensão de vento. Compreensão de vento. Vai, vamos entrando, bora. Bom. Eu dou o primeiro passo adentro. Conforme vocês vão entrando, acontece a mesma coisa que aconteceu com o Grial. Vocês se sentem cansados, pesados. E as runas, elas começam a brilhar nos seus corpos. Certo. E aí vocês vão caminhando, aquela fonte, aquela aguinha, aquele sonzinho relaxante, e aí vocês chegam diante do tabuleiro de xadrez. E aí, eis que acontece. Nada. Nada acontece. Vocês estão diante do tabuleiro de xadrez, nada acontece. A não ser as runas brilhando nos seus corpos. Porque quando vocês olham pro tabuleiro, desculpa, né? Vocês olham o tabuleiro, as peças brancas estão faltando 6 peças, certo? E no local onde faltam essas 6 peças, existem pentagramas mágicos brilhando ali. É mágico. Vocês veem, tá brilhando. Todos vocês conseguem ver. Você encostou? Assim, é isso que eu quero saber, você fez assim no pentagrama. Agora fiquei na dúvida. Botou a opa. Eu quero saber se você fez isso, tá? Até aí. Fez. Com certeza fez. Correu o pentagrama da. É que ela falou, é mágico. É mágico. Só que eu quero saber se ela fez isso na casinha, entendeu? É. Provavelmente ela fez isso na casinha. Joga um D6 aí. Então... É mágico, não, é mágico. Fez na casinha. Virou um bispo. É mágico. Com certeza. No que você toca, Cera, você fala, é mágico e você toca. Todo mundo fica olhando assustado pra vocês, pra você, né? O olhinho olha pra você também, arregala o olho acendendo pra você. E depois volta ao normal o olho. Como assim? Tipo assim, você fica tocando as coisas. É. Tá louca, menina? Não faz essa merda não, pô. Mas não aconteceu nada. Será que a gente tem que ao mesmo tempo? A gente olha o tabuleiro, nada acontece no tabuleiro também. Nada acontece no tabuleiro. Por que vocês querem jogar? Vamos? Vamos. Peraí. É o Zima que eu tô brincando todo bom direto. Não precisa jogar, mas por que tem será dois? Que precisa jogar mesmo? Será que se a gente der um passo, diga, acontece alguma coisa? Sei lá, vamos tentar atravessar. Eu vou indo. Tentar atravessar. Não vai indo? É, a gente vai pra escada. Se for então, pra jogar, a gente volta, porque tem dois bancos. Ok. Isso. Quem vai jogar com a gente no tabuleiro? Tipo, não, tá pra você retirar. Né? Exato. Então, tá, vocês vão indo. Começa a subir aquela escadaria. Então, atravessa o jardim todo. Começa a subir aquela escadaria. Aí vocês vão subindo. Quando vocês estão mais ou menos na metade, eu sempre coloco o seu nome. Vocês veem uma sombra na primeira entrada que fica no meio da escada. Tem alguém ali. Mas você conseguiu sentir a presença de alguém ali. Que é aquela que eu tinha sentido atrás, você falou, que você mencionou, né? Tá mais à frente ainda. Tá mais à frente. Pera, pra sentir essa presença. Quando você tá subindo, eu levanto a mão e falo assim: pera. Quantas pessoas você sentiu aqui dentro? Várias. Não, as flores. As especiais são 6. Especiais são 6. 4 e 2. São 6 também. É, será que a gente já entrou pra um jogo com eles? Não, será que. As pessoas é especiais que você sentiu. As pessoas que você sentiu são as peças do tabuleiro. É isso que eu tô falando, tá ligado? As 6 especiais. Blá. Você não sentiu? As outras especiais. Você sentiu alma delas? Ou você sentiu só o poder? Alma, normal. Tinha alma todas? Será que essas pessoas são as pessoas que perderam? Não. É porque. Seis, não. Conforme elas perderam, elas ficaram presas. Não, porque já são 3, 6, já é o número de demônio já. Essa é a ambiguidade. Sim. Não é? Mas vocês querem jogar, é só fazer assim, ó. Você fez isso mesmo? Olha o jogo onde. Você moveu uma peça? Eu acho que é qual você moveu? Preta ou branca? Branca, né? Branca? Meu Deus do céu! O jogo começa pelas brancas, eu não posso jogar com as pretas. Tá, ok. Qual peça você moveu? O peão. Faz seu movimento aí. Eu tô com. Faz seu movimento aí, muda a peça, hein? Vai dar muito ruim. É, realmente são memes. Presta aqui, ó. Vai mover os caras dentro do tabuleiro. Lápis. Gente, eles vão jogar fazendo setinha. É jogo da velha com xadrez. É jogo xadrez da velha. Ela deu duas casas com pião. Ok, você move a peça. E aí quando você move a peça, nada acontece. E o olho? O olho, quando ela põe a mão na peça, o olho arregala assim. Mexeu, não acontece nada. O olho olha assim, olha, acalma. Ué, peraí, como que esse olho você nunca... Assim, você tá com algum problema? Esse olho nunca teve aí dentro. Duas piscadas. É verdade, né? Esse olho nunca teve aí dentro. Por que, que ele tá tão surpreso com esse olho? Tipo assim, ele tá estranhando ou que não aconteceu nada? Ele tá estranhando porque a gente põe a mão em tudo. Eu acho que ele tá com medo. A gente põe a mão em tudo. O Grêmio também foi. Ok. Eu pus em uma árvore. Eu também pus em um tabuleiro de xadrez. Pra mim ele sabe que o caroço do angu tem caroço. O Enem tá com medo. Não sei, alguma coisa tá errada. Põe esse bicho pra falar aí. Bota uma consciência nele, uma boca, sei lá que você quer. Eu já tenho consciência. Então põe a boca, faz um jeito dele falar aí. Um olho com a boca, você é lindo. Então aqui. Ele pode emitir um som. A escadaria aqui é assim. Uhum. Olha o banco. Ah, tem que achar. Cadê o som? E aí tem uma entrada aqui na metade e uma outra entrada lá no alto, tá? Uhum. Na entrada do que tá na metade, quando a Cier mexe a peça no tabuleiro, você escutou. Agora ele tá. E aí vocês veem o cabecinha de melão. Ele quer jogar. Ele faz. Aí me acha uma peça preta. Venham em paz. Mas também em paz. Não estou aqui para brigar com vocês. Mas sim para guiá-los. Você está muito falando? Difícil acreditar, né? Você também fala e eu não estou admirado por isso. Peraí, o que é você? Eu sou o Berrerite. Sou o Berrerite Vermelha. Você é um Berrerite Vermelho ou você é o Berrerite Vermelho? Eu sou o Berrerite Vermelho. Nossa. Então é seu nome, não sua espécie. Sim. Entendi. Pode ter um azul e um amarelo, não muda nada. É Power Bexigas. É. Cara, tipo bexiga. Legal. Muito prazer, Berrerite, é isso? É. Muito prazer, sou o Ciere. Esse é o meu grupo. Eu sei. Eu sei, tô só sendo educada só. Foi isso aí, Grião? É, isso aí. Foi você então que bobalhou o nosso amigo? Esse apressadinho foi. Teve o que merecia. Mas. Concordo. Uma coisa me chama a atenção. Tudo bem, não sabemos quem você é, mas você quer conversar, quer nos guiar. Eles estão subindo? Sim. Mas de fato, você não machucou quando teve a chance. Por quê? Porque eu tenho ordens. Então chega onde interessa. Mestre Neron mandou que eu os recepcionasse, não que eu os matasse. Faz sentido. Faz não. Faz sim. Então por que aquela recepção toda legal do cu e o resto? Se elas receberem a gente bem, porque eu não jogo. Cara, ele é um demônio, pela zoeira. Ele só nos aguarda? Não. Mas aguarda ele. Faz sentido. Não sei que lute. Okay. Tem lugar pra plateia? Não. Vai levar a gente pra onde então? Vou levá-los até outro lugar. Pra quê? Morin irá ao encontro de Lord Neron. Tem um outro guia aguardando você mais pra frente. Peraí, a gente vai se separar do Morin? Suba a escada e você encontrará o outro guia. É, vocês venham comigo. Vou levá-los a um lugar especial. Ah, muito abrangente aqui, né? Inferno. Não, desculpa, abismo. Você sabe que ele nos aguarda, mas você sabe pelo motivo que a gente está aqui? Sim. Vieram ver pelos bebês. Vou levá-los ao berçário. Olha, eu acho que já tá maior que isso. Bebê? Não, tá certo. Não. A gente viu uma imagem do. Não tô de bebês ainda. Tá grande, grande já. Deve ter um whey aqui. Se de fato você sabe. Sim, você não sabe. há um certo porquê que a gente está aqui, mas a gente não pode separar do nosso colega. A gente não sabe quais são suas intenções com ele. E nem com a gente, né? E nem com a gente, tampouco o Neron. Eu acho que temos um... É que eu também tenho negócio a tratar com o Neron. Mas é outra coisa. Descobri pelo caminho. Vocês podem cuidar disso depois. Primeiro vocês venham comigo até o berçário. Ele segue até Lorde Neron. Eu acho que ele vai querer que seja assim. Eu dou uma olhada, eu olho pra Lisbeth. Dou uma sentida com a cabeça, mas não sei se ela vai lembrar da conversa que a gente teve. Agora está em suas mãos, Lisbeth. Só falo isso pra ela. E sigo caminho. Eu acho que foi porque se o Murray morrer, você cuida dos vocês. É, é isso mesmo. Eu falei pra vocês que eu vou enfrentar eles, que eu quero enfrentar eles sozinho. Se caso acontecer alguma coisa comigo, eu acho que pra vocês cuidando do meu filho. Melhor que eu tô com devia ter que aniversário, filho de um monte de gente que a gente tá pegando aqui no grupo. Acho que é, acho que ele pega um monte de filho, né? É o próximo grupo que a gente tá gerando. Tem aniversário aqui, né? Vai saber, tem mais duas pessoas que tem filho no grupo, né? Então, porra. Tem mais duas pessoas com crianças no grupo. Já são quatro, né? É. Não, existe, tá lá. Né? Porra. Tá lá, tem sendo filho ligado. No pano do grial, tem o filho do Cinerim. Oh, e nunca se sabe, em Ronde, tem o filho de alguém aqui. Sabe o que isso é pior? É que a gente não a sabe, gente encontrar os filhos do Murray e eles serem criados com a doutrina de Neron. É bem provável, né? É, a gente já ficou claro da última vez que o Murray ouviu que eu acho que o moleque, né? Que era o moleque é bem demônio. Criou a Zinha, do morcego, o rabinho. E ele já ficou meio rebelde. Ficou rebelde. Vocês sabem a minha índole. Eu particularmente não deixaria o Murray, mas eu acho que dessa vez eu vou ter que dar um braço a torcer, porque a gente tá num lugar totalmente preparado pra nossa recepção. É, mesmo assim, né? Não faz muito sentido. A gente tem negócio pra tratar com o Neron também. E você sabe que o Murray sozinho às vezes não dá bom. O Neron vai nos receber, mas não por agora. Ou ele não vai nos receber? Se vocês quiserem depois conversar com ele, sim. Mas primeiro eu tenho que levá-los até o berçário. Por que que a gente tem que ir até o berçário? Vocês não vieram pelas crianças? Ele veio pelas crianças. Mas não é a cargo de vocês que vai ficar as crianças enquanto Neron e Murin conversam? Não, o combinado é que se ele morrer, a gente cria os bonecos. Vamos ter esse berçário. A gente não quer que ele morra. Vamos ter esse berçário. Né? A gente não quer que ele morra, né? Não, eu não tenho certeza de absolutamente nada. É uma armadilha, né? Tudo aqui é uma armadilha. Eu falei, eles já de fato. O chatabuleiro não foi. Eles de fato eles já estão preparados. Chamou até em sabia. Não que você saiba, não que você saiba, né? Nada. O tabuleiro não foi. Peraí. Você mexeu o tabuleiro, certo? Certo. E um cara veio conversar com a gente. Não, ele já tava esperando a gente. Será que você não mexeu ele? Não sei, quer que eu vou lá mexer, Otto? Eles já estavam esperando a gente, Severin. Eles da outra sala eu já tava percebendo mas, ali. Mas faz sentido? Pode ser o momento que a gente chegou aqui. Eu já tava aí, já tava esperando a gente. Antes de eu mexer, ele já tava. Não, tinha uma sombra lá em cima, mas tinha outra, né? Não, era ele, tava esperando a gente. Eu tô sentindo desde lá de trás. Já tá esperando a gente, nem nada feito. Então, é só... que o Grião foi meio inapropriado, então aí ele foi embora. São quatro o quê? Berrelites. Não, são quatro pessoas. Quatro coisas. São quatro presenças. Existe só você aqui ou tem mais três de você? Quê? Tem outro da sua espécie aqui? Por que a gente tá conversando com esse cara? Porque ele é educado. Não! Sim, ele sou é um sim. Demônio! Oh. Ele responde. Não, eu sou o Berrelite. É verdade. Eu sou vermelho. Você não é um demônio? Você é vermelho ou você é seu sobrenome é vermelho mesmo? Porque você é meio rosinha. Eu sou vermelho. E esse é meu nome? Você é um demônio? O que você é? Comunista. Você é um ser único no universo. Ninguém é único. Eu sou um servo de Neron. Madonna. E tem essa disciplina toda? Sim. Eu já não sei mais o que é inferno, o que é diabo, o que é demônio. Por que o cara quer algo? Eu já vi um demônio lá fora implorando pela vida. Demônios não fazem isso. Por que ele implora pela vida? Lá no rio, quando a gente tava descendo. Ele é muito alto de sangue. É, e quem não era um demônio? Peraí, vocês nem sabem o que eu tô falando? Então, por isso que eu perguntei, mas no rio, quando a gente tava descendo no barqueiro lá, que eu vi os demônios com o O rio vermelho. Então, um deles tava implorando pela vida. Demônios e diabos não fazem isso. Claro que faz, quando você tortura eles a certo ponto, os caras querem morrer do que ficar sendo torturado. Tá, mas eles são, tipo, mal encarnado. É estranho a gente ver isso, isso que eu quero dizer. Não, quanto não. Preconceito. Olha aqui, não, não é preconceito. O Quert tá aqui pra provar todo o contrário do que você tá falando. Quert bonzinho. Quert de barro, né? Não, o Keep é de barro. É o Keep é de barro. É o Keep é de barro. Corte bonzinho, corte bonzinho. Viu? Corte é bonzinho. Quem precisa falar que é bonzinho não é bonzinho. É verdade. É. Ele é tá, vamos nesse berçário, amor. Qualquer coisa que acontecer de diferente, por favor, dá um sinal que eu saio estourando tudo isso aqui e vou atrás de você, velho. Você tem certeza que vai sozinho? Já fui. É, ele já tá na metade do caminho pra outra porta. Morto, já fui. Morto, eu não sei. Você tem certeza que você vai sozinho? Vou! Oh, oh, esse é o X, entendeu? É, então, senhor. E ele quer sozinho. O berçário é ali, né? Ele vai vender amanhã. Pra lá? Eu sei. É, aqui, nessa porta. Vem comigo. Por favor. Tá, pode ir, eu te acompanho. Pessoal, vamos, a gente não tem muita opção. Vamos então? Vamos lá, Pac-Man. Não tenta qualquer gracinha, não. Vamos lá. Não sou de fazer gracinhas. Que pena. E aí, o que você faz aqui normalmente? Gracinhas. Duas piscadas. As pessoas. Ai. Ok, Morin sobe então. E vocês seguem o cabecinha, né? O berrerique vermelho. É. E fim da sessão. Mentira. tá jogando futebol do botão aí? É, com o berrerique de vermelho que é um botão também. Ok. Vocês pegam o corredor que tá no meio da escada, tá? Ele anda alguns metros pra frente e aí termina numa escadaria que desce. Uhum. E aí vocês começam a descer essa escadaria. Murray, você termina de subir a escadaria, tem aquele corredorzão enorme, e aí você vai corredor adentro, seguindo pelo corredor, e aí você vê que tem alguém te aguardando lá na frente. Tá, inicialmente você vê só um vulto, né? E conforme você vai avançando, você começa a distinguir a forma da pessoa que tá ali diante de você. O Murray acabou de encontrar com ele. Sei lá, tô falando um nome dele, porque eu tô vendo, tô sentindo onde ele tá indo, ver se ele vai se encontrar com aquelas duas presenças fortes. Certo. Ok. Enquanto vocês estão descendo, Berrerite Vermelho vai falando: esses são os corredores do palácio de Lord Neron. Ele próprio criou tudo isso aqui com seu poder invencível, magnânimo. Fez tudo conforme sua vontade. Tornou o local majestoso e belo, como vocês podem ver. Aquele salão é o salão de recepção. Né? E ele é uma visão muito bela, muito maravilhosa. Vou falar uma besteira, é bonito pra um caralho, meu Deus. É bonito mesmo, também achei. Sim, foi proposital. Lord Neron criou isso como um presente para os que chegam aqui para desafiá-lo, pois é a última visão que eles terão boa em suas vidas antes de desafiarem Neron. Então, é um presente de despedida que Lord Neron oferece para as pobres almas que tentam desafiá-lo. E aquele joguinho lá em cima, é uma sala de espera? O que é? O quê? Aquele joguinho lá em cima, uma sala de espera para quem aguarda Neron? Ah, o jogo de xadrez de Lord Neron, ele gosta muito de jogar. Sério? Sim. Você viu que tá faltando peças, né? Não sei se alguém derrubou quanto passava lá. Faltam, acho que 6 peças ali, né? Ok. Vem cá, não tem um camarote pra gente ver esse desafio do Neron do Ruin? Vai ser muito interessante assistir, né? Ah, sim, vocês poderão assistir. Ah. Não se preocupem. Tudo será mostrado pra vocês, para que vocês possam sofrer ao ver a derrocada de seu amigo. Lord Neron planejou tudo isso pra deleite de vocês, ou desespero. Foi o que eu falei, a gente já tá sendo aguardado aqui, não adianta a gente tentar fazer diferente. Vocês vão descendo a escada, quando termina de descer a escada, chega um corredorzão. Mentira, não adianta. Pau! Eu quero ver se a gente ainda consegue usar as runas. As runas estão brilhando ainda. Ah, tá brilhando? Continuam brilhando. A gente passou daquele ponto ali. Não consegue tentar entender por que as runas estão brilhando? É, porque eu achei que elas tinham brilhado só lá dentro, falar a verdade. Não, elas continuam brilhando. Elas brilham por estarem ativadas, tipo assim, o poder tá lá latente, ou só brilham por, tipo, aquele negócio que ele faz fogo de fada lá? Pra mostrar que tem runa. Tipo isso. Só pra mostrar que tem runa. Pra mostrar que tem runa, tipo isso daí. Mas a gente consegue. Elas não estão ativadas, não estão jogando poder pra fora, não. Ia ser engraçado. Eu quero tentar usar uma runa. Para ver se eu... Qual você vai usar? Fazer o quê? Qualquer coisinha. Eu quero usar primeiro, tipo, uma das que eu sei que descende da energia. Vou usar um foguinho ali. Uhum. Só pode ver, tipo assim, só acender. Só fazer um foguinho. Ok. Só pra ver se funciona. Entendi. E vou usar uma que não é correlacionada com a runa da energia. Certo. Deu, tipo, compreensão. Uhum. Ou alguma outra vida. Entendi. Pra ver se o Armand ainda tá suprimindo. Isso, né? Porque eu quero ver se tá suprimindo a nossa sua. Se mostra e suprime ou se só mostra só tá. Pela zoeira. Quando você pega e faz o foguinho, né, você faz assim pra fazer um foguinho. Faz um fogaréu. Acho que tá ampliado. Não tá suprimido. Aí você pega e usa a runa compreensão? Pode ser. Qual foi que você falou? Não lembro. É compreensão, vida, alguma tá. coisa assim. Você né? usa uma outra runa e funciona normalmente. Certo? Funciona normalmente. Né? E aí vocês terminam de descer a escada, chegam nesse corredor imenso, um corredorzão que vai indo gigantesco, cheio de portas laterais, né? E lá no fundão vocês veem que tem uma porta que encerra o corredor. Certo. E aí você faz esses negócios, né? Quando você faz isso, né? Tá o berrerite vermelho andando assim. Aí para. Olha pra você. Desculpa. Isso aí que você fez. O que é isso? Fogo. O que são essas luzes estranhas que brilham em vocês? Que luz? Nossa, uma luz. Aí, ó, um monte nas suas costas. É que a gente gosta de brilhar. Ah, você é a metida engraçadinha que o Lorde Neron disse. É isso aí. Sério que demorou tudo isso pra perceber? É, um pouquinho. É, mas me expliquem, eu estou curioso. O que são essas marcas, afinal de contas? Pergunta pro Neron. Desculpa, mas é confidencial. Ele sabe, então... Não sei se a gente tem autorização pra contar pra você. Se ele sabe, não te disse, é porque você não tem que saber. Vocês têm que pedir autorização pra Lorde Neron? Que bom que vocês... Reconhece a grandeza dele, o poder dele. Você viu? Não, eu tô reconhecendo a sua servidão aí, amigo. E eu estou notando que vocês estão ficando assim também. Sim, eu fico sim. muito feliz com isso. Sim, de fato, Celerinho. De fato, Celerinho. A gente, sim, admira muito, meu. Deixa eu perguntar se você deu alma pra ele ou você é servo dele por imposição ou só por devoção mesmo? Os dois. Por devoção? Por devoção? Sim. Não tinha mais ninguém no abismo? Tem muitas pessoas no abismo. Mas por quê? É, porque você escolheu esse. Porque tem muitas pessoas no abismo? Não. Não, porque você escolheu o Neron, expertiza rara. Eu não escolhi Lorde Neron. Lorde Neron me escolheu. Ah, lavagem cerebral, então. Não, não, não. Nada de lavagem cerebral. Por que ele te escolheu? Eu te conto, se você me contar, o que são essas coisas brilhantes. Você primeiro. Você primeiro. Não, você é o anfitrião. Você tem que dar a palavra. Lorde Neron me alertou que você é muito espertinha. Eu não diria isso, mas tudo bem. Vamos lá, realmente, diga. Ele errou nisso. Não precisa entender também, né, Celerinho? Ah, sério, agora vai rir, palhaço. Bolachinha. Não precisa ser ofensiva. Ah, das vezes eu consigo. Se você me disser, se vocês, qualquer um, não precisa ser você necessariamente, me explicarem o que é esses brilhos, eu conto porque Lorde Neron me escolheu e um segredo a mais. Não quero saber suas preferências sexuais, tá bom? Minha supre o quê? Nada. Ok. Temos uma barganha? Eu não barganho. Mentira, barganho sim. Que muito mal. Vai tomar seu cu. Ok. Ele tá falando a verdade? Tá. Tá? Tá. Que legal. Que legal. Que da hora. Eu tava olhando assim pro grupo dos Odo aí, o comportamento doido. Fala que isso funciona, fala logo que são os lugares que a gente já passou por Arthur e a gente decidiu marcar. Tem algum que é mais língua comprida que eu, mas tudo bem. Cara, era pra falar? O quê? É que essas marcas, quando a gente se reuniu, a gente se formou um grupo, todo lugar que a gente passava em Arthur, a gente fazia a marca do lugar. Não, isso é mentira. Por que é mentira? Porque é mentira, eu sei que vocês estão mentindo. Digam a verdade. Mas é a verdade. Não é, eu sei que não. Se você sabe que não é verdade, então você sabe a verdade. Não, eu não sei a verdade, por isso eu estou perguntando. Mas eu sei que você está mentindo. Como você sabe? Ah, porque eu tenho algumas habilidades especiais. Ah, eu sei como é que é. Vamos, digam logo. Não tem por que vocês esconderem isso. É um pedaço do poder maior. Não. Perguntou porque tá brilhando. Um pedaço de um poder maior. Não sabemos. Perguntou o que é. Perguntou o que é. Um pedaço de um poder maior. É. Você viu aquilo, né? Raio Verde? Sim. É parecido com aquilo. Ah, e onde vocês conseguiram isso? Ah, você perguntou o que era. Responde a pergunta que eu fiz. Ah, sim. Lorde Neron me escolheu porque eu sou muito hábil e porque eu sou muito leal a ele. E o segredo? Eu tenho devoção a Lorde Neron. Lorde Neron é meu Deus. E o segredo? O segredo vem a seguir. Estamos aguardando. Mas, por favor. Da primeira parte. Por favor. Onde vocês conseguiram esse poder? Não. Tem mais dele por aí? Qual que é o segredo? Tá bem. Vou lhes contar. Seguindo o corredor. Uhum. Lá no final, uhum, além daquela porta, uhum, está o berçário. Uhum. Então, onde conseguiram o poder? Isso a gente já sabia. Nós estávamos levando lá, esse vai ser segredo. Eu acho que o Neron escolheu ele porque ele não pensa muito. É. Venham comigo então. Na verdade, eu sei exatamente tudo que tem aqui dentro. Cada canto. É, você só não contou o segredo. É, não é meu segredo. Venham comigo. Pra quê? Vou lhes mostrar o segredo. É os bebês demônios. O berçário, você vai apanhar. Não é o berçário. É os bebês demônios dentro do berçário. É outra coisa. Será que venham. Será que... Ah, antes. Eu falo. É pra uma armadilha. Eu disse que vocês iam testemunhar. É pra uma armadilha? Só pra. Armadilha? É. Não. Emboscada? Não. Tá falando a verdade? Estou. Será que aquele... Não. A pergunta começa. Se ele. Oi. Será que ele é o exército? Ele? Será que ele é o exército que ele tá criando? Ah, pode ser. Pela graça do grande Lorde Neron, eu lhes revelo o destino de Murray. Faz assim. E o teto fica transparente. E acima de vocês, vocês veem o Murin caminhando. Eu não quero essa visão, não. Ah, ele tá só de tanguinha de texugo, né, mano? Eu não quero. Não, ele tá com aquele colan colorido. Ah, é verdade! Com a armadura do Yaka. Eu preferi ir por cima da visão também. É com aquele neoprene. Dá pra mudar. Super colorido. Deixa eu fazer uma pergunta, ô Beherit. Vermelho. Não, eu sou Beherit, a gente já tá íntimo. Ah, passando aquela porta ali, é outro plano? Que porta? Ah. A do berçário? Isso! Não, do dispenso. Não. Não? Não. Então ele tá mentindo, porque os filhos não tá lá, né? Não. Não, pera, vamos ser justo. Ele disse que ia levar a gente pros berçários, nunca disse que ia levar a gente pros bebês. Eu não quero pegar umas crianças aleatórias, gente. Na verdade, ele falou, os filhos do Moro, os bebês do Moro. Mas ele falou, vou levar vocês pro berçário. Pro bebê do Moro, ele falou. Vocês eram pelas crianças. Olha, vamos resolver. Você vai levar a gente pros filhos do Moro pra catar os filhos do Moro? Ou você vai levar a gente pro berçário aleatório? Agora eu vou mostrar outra coisa pra vocês. Não, mas e ele abre, tá abrindo uma porta. Não, peraí, ó, tomaturgia eu fechei. Ai, cara. Peraí, mal educada. Vai, gente. Ele empurra a porta e sua dramaturgia não vence a força dele. Ô, meu bem, eu quero conversar, dá pra você ficar aqui um momentinho? Joga a percepção. Lógica pra empurrar a porta de novo, posso segurar a porta. Não, eu tenho, mas não vou usar. Eu tenho, mas não vou usar. Eu 42. É, a resposta. Okay, muito bem. Quando ele abre a porta e você tenta fechar de novo, ele empurra a porta, né? E você, não. E abstrai do que tá lá dentro, você tem um vislumbre do que tá lá dentro. Um brilho. É muito pra gente ainda. Um brilho. E aí ele fala pra você: não vamos conversar. Vou mostrar pra vocês uma coisa que tem aqui dentro. E você me diga onde conseguiu esse poder. Certo? Não, o segredo era já pela resposta que eu já fiz. É, você prometeu os dois, a resposta é o segredo. Você que prometeu, linguarudo. Mas o que tem aqui é valioso. Você vai querer me dizer. Mas valioso pra você, a gente. Você que configura isso como valioso. Peraí, ele disse, você vai querer dizer. Mostra, ele se abre a porta, quiser, a gente não diz tudo. Ele abre a porta com tudo. Eu fecho o olho, porque se for o jarro que corrompe, vai que me corrompe. Eu não fecho o olho, não. Engraçadinho. Ele abre a porta. Quando a porta se abre, quem tá olhando? Eu tô olhando. É, tô olhando, tipo, né? A percepção minha tá voltada pra lá. E o olhinho como é que tá? A Lívia não tá olhando. Tá assim, o olhinho tá assim. Curioso! Quem que tá olhando? Lisbeth, Griel, Celerim. Só vocês duas que não. É. Tá. E o olhinho tá. Vocês três imediatamente reconhecem além daquela porta. Tá? Tem um espaço, como se fosse um bolsão dimensional de proporções talvez infinitas, que lembrem muito o plano temporal onde vocês estavam. Aquele plano onde vocês ficaram um ano treinando e desenvolvendo suas habilidades, e aprimorando o poder de runas e poderes divinos. Lembra muito aquilo. Só que de lá de dentro, vê um brilho. Um brilho quase cegante. E quando vocês vislumbram esse brilho, vocês percebem que o brilho das runas em vocês se torna mais forte. E lá dentro vocês veem, né, como se tivesse gravada no próprio plano, a runa da energia. Mas tá só gravada, então? Gravada no plano. No plano. No plano. Plano, plano, plano, plano de energia. Energia. Plano de energia. De ter o Jarro lá dentro. Ixi, peraí, então a gente viu a runa. Peraí. Vocês sabem o que é aquilo ali? É igual que vocês têm, por isso eu perguntei. Então, você não é Leão. Na hora que ele falou isso, eu abro o olho. Opa, sim, eu sou. Sabe que isso é um tesouro dele, né? Valioso. Sim, eu sei. E tá mostrando assim pra gente? É que ele acha que a gente vai morrer. Sim. Sim, o quê? Mostrando pra gente ou sim a gente vai, acha que você acha que vai morrer? Os dois. Uma piscada duas vezes. Sim para todos. Sim para todos. A gente pode entrar? Tá, mas isso aqui não é o berçário. Não, nem pense em fazer isso. Não. Vocês não podem entrar. Vocês não podem fazer mais nada. Por quê? A não ser que vocês me digam. Tá, mas tem mais quantos desses? De onde veio esse poder? Eu te digo se você me deixar entrar até lá. É seguro entrar? Deixarei. É seguro entrar? Mas só se você passar por mim. Que sentido? Eu acho que ele é muito mais útil vivo. Eu posso fazer um teste? Sem razão. Mas vocês todos não. Só preciso de um pra revelar o segredo da Lorde Nerun. Vou matar todos agora. Olha, e ele já começa a mandar magia em vocês. Ah, eu ia fazer um teste, não mexeu. Não. Então assim, posso passar pra vocês. Do outro lado. Ok, vocês vão rolar a iniciativa. Enquanto isso, lá em cima, o Murin tá caminhando pelo corredor. No lustre do castelo. Você tá caminhando pelo corredor, Murin. E aí você vê uma sombra lá na frente. Né, aqueles ledão meio que ofuscando você. E aí você vai chegando próximo daquela figura que tá ali. Né? E conforme você vai chegando perto, você faz uma salvaguarda de sabedoria. Sabedoria! Você pode, né? Ah, você já parando no combate, né? Ou vai começar o combate? Tá. Vamos ver a hora. Que time é? Que time é? 7. 28. Tá. Legal, Murin. Você reconhece a figura que tá ali. Seu coração dispara. Papai. Você fica ansioso. Você vê o seu pai diante de você. Papai. Seu pai, ele está ginórmico. Ele tem 3 metros de altura. Ele é tão grande quanto você. Emoldurado numa armadura completa. No centro dessa armadura completa, você vê o símbolo de Calmir. Tá? Porque ele é um cavaleiro da luz. Certo? Ele tem nas costas dele uma espada gigantesca, que ele começa a sacar a espada. Ele olha pra você com um olhar tétrico e fala: Murin, vamos finalmente acertar as nossas contas. Garoto fraco, a sua fraqueza desaparecerá do mundo. E vai pra cima de você com tudo. Vai, falou que ia lutar com ele, não falou que ia ser com o próprio corpo, né? É. Isso, na minha rua se chama medo. É. Deixa eu perguntar, o Ariel fez uma pergunta pertinente. É. São 7 horas, vocês querem continuar ou querem parar por aqui? Aí é o mestre que O mestre vai decidir aqui, fofinho. Eu trabalho amanhã cedo, só o chamo daqui a pouco. Os demais. Tá? Eu também. Eu jogo à noite, né? Se quiser, ainda tem umas 8 e pouco pra mim. 8 e pouco não, 8 é o máximo do máximo que eu posso. Então, mas uma hora. Mais meia hora, talvez? Um turno de cada? O que vocês acham? É, será que dá pra fazer um turno com tanto magia que esse filho da puta tem? Jamais saberá. Jamais saberá. Não, porque vai morrer primeiro. É, vai morrer primeiro, vai ficar retardado de novo. Ah, mete bronca, meia horinha. Então vamos um pouquinho. Vamos um pouquinho. Não, que vai morrer primeiro é. É igual o seu combate. Os olhos não veem. Ai, caramba, cadê as fichas? Não imposto, não. Quando você morre, você vê a vida passar diante dos seus olhos. A minha reação com ele vindo até mim é. Você está prestes? Vai ser a fúria. O que você vê? Não. Então você vai ficar. E aí eu tô vendo transformar. Que é bota de cena? Não, é uma iniciativa. Ah, ah, né? Eles parecem aquelas luzinhas de som de carro, uhum. Parece? É a sua capinha que brilha? Não, é o celular. 42? Agora está certo. Não, mas você foi 58, não tinha 6 não, cuzão. Ele tá lutando contra o som ali. Quem que tá lutando contra o som? Eu? Não. O gato. O fulano. Qual que é o nome dele mesmo? Dom? Gato. Dom? Gato. Gato. Gato. Gato preto número 3. Massa. Quanto gato? Gato preto número 3. Satanás. Massa forte. Salém. 33 iniciativa. Peraí, vou botar uma folha de iniciativa. Deu 26. Nossa, que. Olha, 16. Alguma ideia, gente? Porque eu já tentei uma vez chegar e bater, não deu certo. 28. Não, mas é porque ele usou o portal, né? Agora ele quer mutar. Qual que é o nome do irmão do Neron? Rizar. Como que vai ser o nome do filho dele? César. De quem? Do irmão do Neron. Como que é o nome do irmão do Neron? Rizar. Como que vai ser o nome do filho dele? Rizarson. Ao contrário. Som de Rizar. Meu Deus do céu, mano. Ah, rapaziada, vai fone de tamanho da puta. Mano, teu rabo. Deixa eu sorrisar lá. Cara, ai, ai, ai. Com a dentadura no cu e vai rir pro caralho. Cara. Agora tira 20, né? Cacete, não vale. Vamos lá, repitam as iniciativas pra mim, por favor. Griel 48. 41. Celerim. Lisbeth 26. Lisbeth. Ceguinha 33. Ceguinha 33. Jorge 16. Nossa, vai apanhar que nem. Cachorro que é da mudança. Ele 28. E aí? Bata no bicho? O que, que eu faço? Ué, sempre vai ter que tirar o bicho. Vamos ver qual que é a ficha do cara. Primeiro de tudo, deixa eu achar a ficha do cara aqui. Você pode chamar seus guardiões aí. Tá louco, mas. Tá fora de essa, Berrite vermelho. Importante frisar que é o berrite vermelho. Porra, dado. Eu vou começar gastando. Caralho. Tá gastando. Eu poderia usar o ponto heróico pra rerolar a iniciativa. Ok, mas... deu um 16, agora foi boa. Não, não, um berrito vermelho. Não, 76. Quanto você tirou mesmo, Celerim? 41. Quanto você tirou, Toff? Dei 3. Tá, então. Aqui. Tá, entre nós dois. Frecha ou okay. Braço? É. E agora a iniciativa do Hordak. Calma, o braço é por pau, flecha ele é. Não tem cabeça, nada. Né? Cadê o Hordak? Não tem. Mas só vai conseguir cortar. Ele é uma não, cabeça. Não dá a cabeça, mas não lembra. O senhor né? Cabeça é. Quero fazer teus braços. Se a magia dele for gestual, porque é. Ele vai fazer com os olhos. Esse bicho não sofre contra o elemental, né? Não tem então. Pai do Moraine? Não, como não? Só a cabeça. Não, o Stranger Things agora. O Neron já o nome desse episódio vai ser Papai. Vixe! 2,19. Vantagem, desvantagem, normal. 19 mais 23 dá. Bastante. 32. Somente só os 23, ele precisa rolar o dado. Só no 19 já passava também. Também. É. Não nem rolar, só o bônus já. Faz assim, amor, acho que duas vezes o Murray fica certo. Pegou cartinha. Não. É verdade. O Denise falou um bagulho que é válido, pelo menos não pegou cartinha. Imagina, seu próximo ataque é um crítico no braço. Ave Maria. Murray. Você vira pó. Murray. Acordei pra bater em você. Reduzido na metade. É tipo um saco. Tá papai? É. Não, mas isso aqui é no outro mapa. É, no outro mapa. É, aqui tá aqui. Porque tem dois aí, tem dois. Então não tem espaço pra abrir os dois, meu bem. Como não? Dá um jeitinho. Neron tá escrasando. Você vai fechar o Murinho Urso Coruja? Não, tem um lobisomem aqui, não tem? Só usar o tabuleiro ali, ó. Ele faz a remissão mesmo. Vamos virar logo aí, né? Tem tempo que eu não abro essa caixinha que eu já vou virar logo aí, vocês vão se transformar. Não tem não, amor, tá loucão. Deve estar na outra caixa. Não, tem um lobo, sim. É, o lobo, o pratinho lá, que era o relâmpido. Era um lobo. Ah, tá. O relâmpido. O relâmpido. O relâmpido Marquinhos. Tchau. Então vamos lá. Vocês estão lá embaixo, tá? E o berrete vermelho, é importante frisar vermelho. Você sabe o significado de berrete vermelho? Não. Não é berserk. Não, não é berserk. É berserk. É o... Ah, tá. Achei que era do bug. Berrete vermelho é o do... A dominação do... do rei demônio. É o principal. Ixi. É. Se for daquele jeito... Berrete vermelho... Né? E já se prepara pra atacar vocês quando o Griel e o Celerin reagem mais rápido do que ele e fazem o quê? Essa que era a grande questão. Ou seja, ele age antes de mim. Sim. Senta e pega. Senta a porra nele. Dá frechada nesse alvo. Tenta imobilizar as mãos dele. É um mago. Ao que tudo indica, ele é um manipulador de magia. Um jogador, é isso. O jogador, então é imobilizado. Tá em silêncio. Eu vou jogar 4 flechas, Jeff. 2 no esquerdo e 2 no direito. No caso, olho. É a única coisa que tem alvo, né? Vamos no menos 8. Entendi, fala de novo. 2 flechas no olho esquerdo e 2 flechas no direito. Ele. Ah, flechas nos olhos. Taca com tudo. Ok. Vamos lá. 17, deixa eu marcando aqui. 17. Sorte. O bônus da criança, se tem 23 iniciativa, a gente já bate. Sei quanto pra acertar. 13. Ele tem uns mais 40. Os mais 40 ele deve ter, filho. Tem uns mais 30 pra acertar. Ele. Ah, ele deve ter uns mais 40. Por aí. Ainda me erraria. Hã? Com mais 40 ainda me erraria. 17. Tira um vídeo. Não, ok, Jeff. Que tipo de criatura Ibermote? É aberração, monstruosidade, morto-vivo ou humanoide? Ele é um abissal. Então não é uma dessas 4, né? Então beleza. Ele é um demônio. Ok, Jeff. Meu menor ataque foi 40. Não, 40 não, desculpa, 39. Vamos lá, 39. Isso. Tá? É o seu menor ataque. Todas as suas flechas vão certeiras em direção aos alvos. Tá? Só que quando as flechas elas se chocam no corpo dele, elas se estilhaçam. E aí vocês notam que tem uma espécie de uma película revestindo e protegendo o corpo dele. Película translúcida, transparente, que está protegendo o corpo dele. Tem mais ações? Severin, você acha que se bater mais resolve alguma coisa? Parece que tem alguma proteção ali. Acho que não. Então beleza. Então é isso. Tá, ação lendária dele então. Nossa, que é isso, mano? Cadê o bichinho do tabuleirinho aí? Tá aqui. Sério, só isso aí? Ah, ele tá de um lado dele. Ok. Tá. É um corredorzão. Cadê o Griel? Griel é aqui pra trás. É flecha. Correu pra trás, cuzão? Não vai fugir, não. Você agrediu ele 2 vezes hoje. E o cara tava sendo bonzinho com você. Ah, ele foi bonzinho, entendi. Sim. Ele poupou a sua vida. É o que os caras disseram. Vamos retribuir, então, por favor. Agora... Dá pra saber o que é essa película? Ai, que bonitinho. Joga arcana. Ah, também é boa, eu que tô se me fodendo com essa porra. Beleza, 26. 26? Meu teste é 26. Meu deu 33. Eu vou calcular. Meu Deus. É o bônus mais dado, né? Não é porra, nem. 47. Não é nem uma forma. Muralha de energia. Se desloca pra cá, ganha a linha de. Visão no Griel. Não manda um disparo de fogo em você, Grião. Você é uma energia. Alguém lembra como é que funciona? Porque eu não. Sim. Cadê? Desintegrar. Não. Ah, sério? É aquele isso. Que tem camadas? Não, é Wall Force. Ah, então ele dispara um. Achei que era aquele que tinha N camadas lá. Raio de fogo no Grião. Firebolt. Então som. Firebolt, cadê? Cadê? Cadê? Eu tenho que atingir, então, né? Desintegrar? Vou ver isso agora. Eu tô aqui, Brad, relaxa. Nossa, tá vendo o Firebolt? Olha o Firebolt aí. Eu vejo aqui. Faça um jogador de ataque à distância, sim. Então tome, Ariel, ou Grião. É, mais um ataque, é isso? Não, ele tá jogando quem tem. Nossa, mas que porra, 11. É com vantagem. Tá. 51 te acerta? Acerta. 50 te acerta o Firebolt. E aí o Firebolt. O cara tem mais 30, mais 40 pra acertar? Me acerta só com o de bobear. É, desintegrar. Só desintegrar. Se a gente colocar ele dentro de uma zona anti-magia. Também funciona. Você consegue? Hã? Você consegue? Não sei. Eu não sei fazer uma zona anti-magia. É só um pouquinho do seu nível de magia. Você vai até o 5, é 8. É então. Você tem desintegrar, não tem? Eu não sei, acho que não. Okay. Ainda não tem desintegrar. Feiticeiro tem. Toma ali uma rajada de fogo. É que eu lembro que você já usou uma vez. Nossa, que bosta. 16, 19, 22, 30, 41, 82 pontos de dano. Caralho. Ele se desloca assim pra achar o Grial e faz. E aí dá aquela rajadona. Um canhão de chamas no Grial, né? E pega fogo no Grial tudo ali. É, você tem resistência, alguma coisa assim? Acho que tem resistência pela roupa, né? Pela roupa? Percebi só pela minha runinha ali. Tá, ok. Sua resistência, ao invés de metade, ela barra só um quarto do dano. Isso aqui. Aliás. Isso mesmo. Sua resistência cai pela metade. Isso foi ação lendária dele. É pessoal. Pode ser ele. Manjo bicho. É isso. Vocês querem lutar com ele ou vocês querem só tirar um daqui? Como é que é? Vocês querem lutar com ele? Só tirar ele daí? É, eu só ele. Meu Deus. Ele vai mandar pra só neutralizar, hein? Tá bom. Só neutralizar. Então eu vou usar desejo e vou criar uma force cage ao redor dele, toda fechada. Desejo uma force cage. Mas aí ele teria que. Eu acho que não. A muralha de energia só com. Você ah, foda-se. Por usar um TP pra sair dali. Foda-se, ó. Gastando reação, counter spell. Entendi. Eu contero o seu ponto. Outro counter spell em você. Se você fazer desejo pra criar bagulho, ele. Quantas reações você tem? Ele faz dois counter spell em você, Ciro. Ah, eu tenho. Faz um no celeirinho e um na Ciro. Eu tenho uma reação. Você tem uma reação? Um counter spell. Tome outro counter spell. Caralho, mano, o cara. Tipo, não é ele que tá ali. Ele não tem como usar três counter spell, velho. O faz a magia, ele vai pra cancelar a magia. A Ciri tenta cancelar e vai pra cancelar a magia da Ciri. O Ciri vem pra cancelar. O Celerin vem pra cancelar a magia dele. É, pra cancelar de novo. Magia de nono nível. Nono nível, beleza. Vai ter que rolar. Ou gastar mais um lote de novo nível. É. Só preciso catar meu lápis e anotar uma coisa aqui. É. Tá. Mas, mano, com um teleporte sem saber de dentro, ele faz certo. Não, ele tem que fazer um teste. É? É. Ok. De nono nível, as duas. Agora tem que fazer teste com contra-teste, né? Uhum. Não, a só a primeira, nono nível. Você tem que cancelar a primeira. Porque o counter spell da foi pra controlar o seu. A não ser que você usou uma edição. Ah, sim, só a primeira. Tá. A não ser que você gastou um slot aí. Então eu tenho que jogar um teste de conjuração. Isso. Qual que é o CD? 10 mais o nível da magia. 19. Tá. E é só o atributo. Preciso rolar? Vai que você tira um, né? Tirou um bom. Passei. Vai que você tira a falha crítica. Não é save, hein? Não é save, passa aí. Então, só no atributo. Só no atributo. Ah, tem o quê? 40? Ele tem mais 25 de, desse atributo. O modificador é mais 25? Mais 25. Caralho, eu quero me aliar ao Neron. Não, tá um dano, então. Quero me aliar ao Neron. Tá valendo mais, tá valendo melhor, né? Ah, vamos testar então? Se o Neron tá me deixando com mais 25, de que é o teste aí que ele faz? Sabedoria. Sabedoria? Né? Ah, é o atributo dele. Então. Caralho, o cara tem o que sabedoria. Não sei se é. Ah, é sabedoria. Não. Não, é o atributo de conjuração dele. Ah, então, tô especulando se seja sabedoria. Que seja indie, vamos pôr pra lá. Eu tô achando que ele é clérigo. Gente, qual é o deus dele? Devoto, né? Então é sabedoria, não é? Contestou é terceiro nível, né? Sim. E, gente, isso. Não importa qual atributo, é mais 25. É, foda-se. Qualquer atributo que tiver mais 25, tá não, feliz. Se o cara me der mais 25 de força, eu quero. O cara tem o quê? 12. 60? Tanque, meu filho, troca a ficha. Tipo, 60, 60. Eu já sou um tanque, Ariel. Eu só não faço minha função. Que atributo você manda? Deixa eu te contar. O cara tem 60 de atributo, o cara tem mais 25, mano. Isso aí, tá, 60 então, de atributo. Então eu vou gastar 2 pontos. Caraca, de feitiçaria. Ele ainda tem mais 10. Ele tem um atributo que é 60. O resto é tudo 3. Não. Não. O resto é tipo assim, o resto é tudo 30. O resto é tudo 60. Pode falar, acelerinho. O resto é de 58. Disparo elétrico nele. Constituição é baixa, não tem nem braço nem perna, porra. Disparo elétrico. Não tem braço e perna. Ok. Então, gastou quase nada de constituição. Disparo elétrico. Não, 19. Gente, tira a concentração do bicho que der, acho que sai. Não, 46. Tem que manter a concentração. 46. Dispara elétrico, que nível que é? O Kentrip. É o Kentrip? É. Não atinge ele. Tá, o Celerim dispara um raio elétrico, vem e aí a redoma brilha ao redor dele. E não atinge ele também. Certo, até terceiro globo de invulnerabilidade. É, isso aí. É, quinto nível, isso. Mas ele tem várias magias ou tipo, ele tá criando na hora? É isso que eu não entendi. Não, ele tem. Ah, ele tem ele ali. Ele tem. Mas não tá brilhando aos seus olhos. Eu olho pros meus amigos. Estão brilhando. É natural isso dele? É isso. Ele não brilha. As magias nele não estão brilhando. Não ressalta aos seus olhos o brilho das magias não, é dele. É natural então, isso. É a habilidade dele, então. É bem natural, não. Mas não, não tá brilhando. Eu vou andar aqui. Ok. Vou tacar pro grupo, falar assim, ó. Vou fazer uma ação lendária no você também, Cederinho. Ainda mais, ele tem um globo de invulnerabilidade ele também. Ah, é? Vamos. Mas Celerinho, ele não tá brilhando, não, pra mim. Não, vou bater ele até nele até ele. Celerinho tá pertinho, Celerinho? Sim, então tipo, não tem como bater nele até ele brilhar. Isso aí. Ficar perguntando essas coisas. Olha, isso aqui é a distância, eu tô achando que era de pertinho. É, eu sei, é um conjurador, eu acho que você não tem nada de pertinho. Tem, ó. Tem os toques. O pai do Muriel Curupira. Toca pra nós então. Então corre esse risco de. É o pai do Muriel Curupira. Ah, tá. Ataque à distância, de novo. Acertou. Desvantagem. Desvantagem? Eu tô do seu lado. Não, é ataque mágico. Não tem desvantagem pra isso. Continua sendo à distância. Isso é roubado, né? Isso é roubado. Tudo bem, eu vou jogar normal. Perto é a distância. Ele é perto. Normalmente eu jogo com vantagem. 19. 59, Celerinho. Errou. Errou? Ok. Quanto faltou? Faltou. Só pra saber se gasta ponto herói. Faltou 6. Quanto que é sua CA? 65. Não, faltou 6. Ah, tá. Porque foi inverso, né? Faltou 6. A minha é 43. O cara tá batendo 47. Gasta no B6, ó. Aqui, ó. Meus bônus de CA tem tudo aqui. Caralho. Ele é um dragão, né? Não, eu vou gastar um ponto herói e vou rolar um D6 aqui, tirar um 6. Não vai, né? Não vai, né? Sabe por que ele tá fazendo isso? É porque tá só de Deus, eu tenho 23 de bônus. Caralho, eu preciso virar Deus logo. Aqui, ó, acelerando na sua cara, ó. Tira um. Ei, porra! E o Demogorgon vai me pegar. São vai duas mesas, tinha um Dice Trash e ele errou. Chão não vale? Chão não vale, a gente sempre convertindo com o chão não vale, né? E tem que ser jogar esse dado aqui, na verdade, né? Tira a porra daqui. Pra recarga é o dado do dedão, do ponto. Não tô recarregando nada. É o do ponto herói. Sim. Ah, quase, hein? Quase, hein? Beleza. Escapou ileso. O que, que ele faz, Celerim? Na hora que você dispara, ele cancela tudo, né? E aí você chega perto dele, né? E dá o disparo elétrico, né? Toca nele. E aí você chega perto dele com tudo, ele, pela glória de Nerão! E faz assim, né? E aí sai um raio em forma de arco, assim, que vai se deslocando, assim, tá? Como se fosse um golpe de espada que vai cortando o ar, mas é um raio luminoso. Tipo o golpe do Yori, tem King of Fighters. Isso aí, né? Que vai, passa por você, passa assim, triscando você. Certo? Deixa eu ver uma coisa. É, esse cara. Não, negócio é, não sei. Ah, eu vou aplicar isso, vou quebrar a regra. É, não, vou parar. Tá roubando, já doeu pro herói. Vou quebrar a regra. Pega de raspão em você, Celerim. Pega de raspão, cadê? Olha, só não pode usar pra mesma coisa. São D10, são 7 D10 de dano. Você não reclama não, que aí tem que não pode. É o bom? 5, 7. 7 de 10. Caralho. Explodiu. Até ele tá com vontade. 10, 20, 37, 38, 45 pontos de dano radiante. Só que reduzido a metade. Radiante? 48, então são 24 pontos de dano radiante. Radiante. Radiante? Alguém quer saber a magia que ele. Todo mundo quer. Vocês têm valor alto de misticismo em todo jogar. Mundo, né? Então tá. É porque vai que sai 20. Tá, então eu reduzo mais um quarto disso. Pode reduzir à vontade. Não, eu tenho armadura. Eu tirei um 20. Você tirou um 20? Você tá me roubando. Não mesmo. Tô. Então tiro mais. Tirou um 20? Tirei. Pega uma carta. Seis. Eu tomei só 18. Já acumulo pontinha na armadura já. Tá, bom. Alguém mais vai querer rolar? Pra saber? Fica óbvio, né? O Grial atacou ele, né? Ele foi na direção do Grial. Firebolt, raio de fogo. Aí o Selenin atacou ele. O globo de vulnerabilidade não fez nada. Disparo elétrico. Aí o Selenin colou nele. Ele, glória de Neron. E aí foi um Guiding Bolt, um raio guiador. Energia radiante. Pegou só de raspão no Selenin. O ponto heróico foi porque... Ele tem um talento aqui que em trip, quando tem saving throw, você, se você passar, falhar no, se você passar no teste, ainda toma metade do dano, porque os cantrip, quando você passa no teste, anula, né? Sim. É que o Deadly Bolt. Então eu gastei um ponto heróico pra aplicar isso num cantrip que tem jogada de ataque também. É que o Deadly Bolt não é cantrip, mas tudo bem. Não é cantrip? É uma de nível 1. Aham. Sério? É. Sim. Eu acho que seria a chama sagrada aí. É, chama sagrada. Tô falando. Então, nossa. Então você acabou de falar, é clérigo. É chama sagrada. Não, então, você acabou de falar. Por Neron aí. Não, mas digo assim, agora, chama sagrada. Eu confundi os nomes só. Sim, ou seja. Tá valendo a pena ser clérigo dele pra mim, só. A sabedoria então ou o carisma, né? Sabedoria. Eu vou virar clérigo dele. Não, você já veio dando uma pra ele. É, você já. Ele não te deu tanto poder quanto esse cara. Exatamente, você não é o preferido dele. E ele aparentemente nem deu alma. Eu irei contra ele, mano. Ok, perdido, né? Isso aí foi ação lendária dele. Eu não aceitei ele. Agora é a vez dele. Eu fui devoto dele quando eu tive a chance. Agora vai. Agora é a vez dele. Agora vai doer. Agora é a vez dele. Ó, que bateu em você por um pé aí, ó. Dá 19 de dano em mim. Só faz isso. Dá 19 de dano em mim. Tá, vamos lá. Quer agora? Meteoro. Vamos lá. Primeiramente, seguidinho. Segundamente. Ele faz. Quando ele faz. Olha tudo na sol. Quando ele faz. Teste de percepção. Dificuldade 50. Passei. Baseado em visão. Não passei. Sabe o que foi isso? Você parou o gol antes de chutar. Tô com percepção, mas é um 20. É uma cartinha. Ele só vai perder você. Falhei. Falhou o Grilo. Ainda não posso usar, mas tudo bem. Tá. O meu deu 34. Passou longe. Não passou perto, mas... Acho que sem maldade só o Ariel passaria. Qual que é a dificuldade? 50. 50. Ah, passou. O Ariel conseguiu ver? Não. Não? Quer usar luck? Ah. Então vamos usar luck. É save throw? Não, teste de percepção. Ah, sim, não, mas... Percepção. Não, é percepção. Mas é que... Ninguém viu nada acontecer. Só viu que ele fez assim. Fechoada. Quando ele faz isso... Vocês viram o dentinho dele, pode. Dois. Cadê? Cadê? Três. Ele okay. Reanima as peças de xadrez. Quando ele faz isso... E aí vocês vêm surgindo do céu mais quatro esferas flamejantes gigantescas despencando em cima de vocês, certo? Cai em cima de vocês ali. Então, chuva de meteoros. Todo mundo pode jogar a salvaguarda de destreza. Dificuldade 78. Dificuldade 48. Vocês passaram nada de dano, hein? Já guardei meus dadinhos. Já. Reflexo aí. Nem se eu passar 20, se tiver 20, eu passo. De fato. Qual que é a dificuldade? Se eu passar 4, 20, 8. Se eu tirar 20 no dado, eu não passo. Não passo. Dependente. Eu com 20 no dado não passo. Então, nem com 20 natural. Então, ou seja, eu vou tomar metade mesmo. Beleza? Tudo bem, eu posso pegar a eu carta. Eu também, vai. Eu tenho 24 só de boa, né? Posso pegar com a carta. Então. Fala, você passou no. Pô, né, mas não, você não. Passou. Deu 30 o meu teste. O meu da, vai dar mais de 40 também, assim não tá. Vai. Uma hora dessa me ajuda a minha ficha. Quando a gente pegou as runas ainda, como a destreza já tava no 30, eu não aumentei acima. Então por isso você tá baixo. Se você passa o teste, você ignora a dano. Porque se você quando você pegou as runas, subiu os atributos, não subiu? Aqui não tem isso. O destreza não subiu nada. Já tava 30, falei, ah, não sobe nada, não. Só ver depois quando você subir. Tá. Chuva de meteoros, 20 dados de dano de fogo. E 20 dados de dano de concussão, é isso? Isso. Dano de concussão primeiro. Nossa, quanto dado? 10, 20, 30, 40, vai, 50, 60, desculpa. 70, 70, 80, 91. 95 vezes 2. Não, concussão. Concussão. 95 pontos de dano de concussão. Esse dano de concussão é mágico ou não? Não é. É mágico, é uma magia. Mágico. Ah, tá. É uma chuva de meteoros. Não, porque poderia ser o fogo e o impacto da pedra, tá ligado? Mas é. E agora é o fogo. Agora é o dano de fogo. Porque tá. Se fosse. 10, 20. Eu ignoro, eu não tomo dano físico. 30, 40. Mas nesse caso é mágico. 50, 60, 70, 86 vezes 2 de fogo. Tá, então 86 e quanto? 172 de fogo. Justo. 172 de fogo. E 95 de concussão. E 95 de concussão. Caí. Toma metade, você sabe, né? Não, não toma metade, toma um quarto. Mas você, não, é por causa da evasão, não é por causa da resistência. Então, você toma metade, você paga... Ah, a evasão não é resistência. Sim, a evasão é. A resistência é reduzida pela metade, mas a evasão não muda. Você só toma metade. Você toma 47 do primeiro. Nossa, vai dar trabalho. Então, eu vou tomar... Evasão, esquece. Se não tiver evasão... Vou tomar metade da metade, é isso? Certo. Não, metade só. Não, mas aí tem a resistência. Que resistência do quê? Da armadura, né? Sim. Aí... Tá, evasão. Você reduz o dano a metade. É. O dano que foi metade, você vai tomar um quarto. 3 quartos dele. É. Então, é, agora eu acho que eu fico vivo, então. Você toma 3 quartos da metade. 47. Mas, porra, tá, dividido por 4 dá 12. Então você toma 35 de concussão. Quantas vezes vocês estão? Acho que os pontos de vida de vocês estão tudo errado, né? O Ariel que tá marcando, porque assim ele curou ele inteiro. Então, mas eu... Não, eu não curo inteiro. Mas ele tomou o dano da... Vamos lá. Curou de 2 celerinhos. Colou na árvore 30. Mais 200 de dano. Outro save entrou de destreza. 200 e pouco. Então tá errado. Você tem 200 e pouco, meu bem. Eu tenho 200 e pouco. Então sua vida tá errada. Então você não fez o cálculo certo. Eu tenho 200 e pouco de vida. Então você não atualizou ela certo. Celerinho, mais um save entrou de destreza. Tá na ficha do ouvinte. CD 48 também. O Marquinhos tem imunidade, fica metade? Fica metade. É, as resistências e imunidades elas caem pela metade, o poder delas. E 70 de fogo, né? De qual seja o dano que ele dá. Divide por 2, 65 é 8 ou 5. É por isso que eu quero saber se é só relacionado. No caso do dano de fogo, só se aplica isso. O dano de concussão, não. Ok. 64. Ó, o dano de fogo. Deu total, então, deixa eu explicar pra vocês entenderem. Porque imagina que assim, tudo que é potencializado pela runa da energia. O dano de fogo tá sendo potencializado pela runa da energia. E ele tá enfraquecendo a resistência de vocês. Resistência e imunidade de vocês. É, tá? Tá no meu chinelo. Fala o valor de volta aí, já. Por favor. 186. Não, 172 de fogo. E 95 de concussão. E o outro foi antes, foi qual? Só os dois. Foi só isso. Concussão 85. Foram dois danos, só que multiplicado por 2. Qual foi o não, fogo? O de fogo é multiplicado por 2. O fogo foi de quase 90. O fogo deu 86. Então, dá 172 vezes 2. Beleza. Celerim, save entrou de destreza CD 48. Já falhei. Já falhou? Eu não tenho como tirar 48. Ninguém que passa já. De destreza não. De outro, se fosse outro atributo eu passaria. Poderia, mas 8, 10. Mas 13 mais 1. Na real, tá, eu não peraí, peraí. Save nenhum. Tô esquecendo um negócio. Tá, esqueci e perdi. Outra rodada eu fico. Mas eu tenho 11 bônus. Mas o bônus em si. 8, 12. 19, 21, 31, 38. Não, integrar? Desintegrar. 38. Falta o último dado. É. 38 mais 6, isso. Então. 83. Tá, isso é. Não. 38 mais 6 dá 44. Mais 40. Mais 40, isso. 84. Okay, é tipo de dano, é force? Desintegrar. Necrótico, pô. Não. Dano de energia, force. Necrótico é force? É force. Não, desintegrar é force. Ah, tá. Explodiu esse ali. Não, acabou o turno de Ender, eu vou explodir de ali. Ok, vai ser legal isso. Já faz tempo, 86. Vai ser legal. Falta 12, 74. Celerim. Save de constituição. Que caralho. Esse eu posso passar. 48 também? Também. Isso eu tenho 2, 31. 4, porque é nosso nível de poder, né? 6, 7. Imagina o que é mais forte. Tá com... Agora são 13, 14, 20, 25, 65 pontos de dano. Não, 35 não. 65 pontos de dano necrótico. Ou metade se passar. O Nerão tá tipo na forma de boa ali dele. Então ele faz. O que ele faz? Despenca com aquelas rochas. Aí, enquanto ele tá com as mãos assim, sai dele assim, dois raios que vão na direção do Celerim. Outro é raio também? É, um é um raio esverdeado que vai na direção do Celerim desintegrar. E outro é uma emanação, uma onda de energia negativa que vai na direção do Celerim também. Então ele fez chuva de meteoros, dedo da morte e desintegrar ao mesmo tempo. Eu tirei 20 e aí aumentou meu CA e meu Saving Throws em 2 até o final do meu próximo turno. Boa. Ok. Calma que não acabou. Pô, na sessão passada eu já não joguei. Vou deixar você jogar essa também? Caralho. Não, você vai jogar. Você vai jogar. Joga o Terra de Morte. Tá. Sere, agora você vê. Jogar um meteoro desse aí, tem que fazer mesmo. Surge uma aura de abjuração ao redor dele. Abjuração azul clarinho. Surge uma aura de abjuração ao redor dele. E aí, brilhou. E aí, diminui a intensidade e some o brilho. É um item que ele ativa. Pode. Vai jogar? É um item, talvez? Acho que não. Não, eu acho que é inato dele ainda. Pode ser. Tirei dados bons, né? Deve ser. Então eu tenho mais 32. Ok, passou. Ele fez santuário. Eu tenho 32 encerra... ou 37, depende do tipo de magia. Santuário? Santuário. É, ele não pode chegar perto e bater um bagulho assim, né? É, mas... Não. É que só quem tem... A gente tem sabedoria, né? Tem que ter carisma X ou mais que pode bater nele. Ah, não, santuário você não dá poder golpe corpo a corpo. Tem que passar um teste de sabedoria. É. Ah, whatever. Não pode mirar nele. Não, é ataque, não é? Ataque ou magia, não pode mirar. Ah, não pode mirar? Não pode mirar. Joga bola de fogo então, não é mirar? Bola de fogo não é mirar, exato. Magias de área funcionam. Mas se você atacar ou fizer uma magia tendo ele como alvo, não funciona. Você tem que fazer o teste pra tentar passar. Mas aí, se ele bater na gente, acabou o santuário. Isso. Mas bater na gente ou fazer uma magia contra a gente? Qualquer um dos dois. Atacar, gente. Aí ele pega e reconjura. Tá, ok. Foi isso a vez dele. Então ele faz a chuva de meteoro com desintegrar, dedo da morte, e faz santuário em si próprio. Desculpa, o time tá falando comigo. Tá, vocês jogaram um teste de percepção. Ok. Não pode jogar de novo? Não. Mas ele tá fazendo várias coisas. E acontecer de novo, a gente pode. Não, é só numa vez ele faz isso. Uma e acontece tudo isso. Uma explosão aumentou de magia. Cara, aumentou, foi pra 4 magias dessa vez. É. O cara faz 4 magias. Cada. Aumenta uma da magia. É que ele consegue fazer até 10. Espera pra ver o que seu pai vai fazer com você. Não vai ser 4 magias de uma vez, pelo menos. Mas acho que vai doer mais que isso. Tá. Não. Depois do Belelite. É a vez da Toff. Ô, pessoal, coloca eu atrás do. Os pecados vão ser equivalentes. Só te aviso, viu? O cartão nas costas. Não adianta pegar de costas, não, que o bicho tá esperto. Não tem problema. É, o bichinho. Já que tá deixa eu já perguntar. Tá, é, me mover atrás do. Atacar alguém agarrado gera vantagem de combate? A porta ainda tá aberta ou ela tá fechada? É, atacar alguém agarrado. Tá aberto. Gera aberto? Vantagem no combate? Eu chego atrás dele. Imobilizado, sim. Obrigado. Ele tá flanqueado ali no caso, né? Eu não montar, não. Ele tá apertando pra mim. Eu sei. Eu consigo ter vontade de até 10 metros de dano. É paralisado que sim, né? Imobilizado. Tá aberto. No final do livro, nas condições. Energia. É porque eu acho que ele não tem o livro. Eu tento puxar um pouco só pra poder dar uma rajada dele. Ele tá mestrando ou ele tá vindo? Puxar um pouco? Provavelmente é. Tá. Cara, acredito eu que aquilo ali é a fonte de Ki primordial. Ou essa energia não é o Ki, tipo. Sim. Então, acredito que seja uma fonte de Ki primordial. Joga um D20. Um D20, tá. Lota da morte. É? 3. Vixe. Bom. 3, ok. Que bosta. Ah, não sei, você falou, joga um D20. Agora se fosse com propósito, tipo assim, eu tiro um 20. Aí eu. Tá ligado? Aí. 20. De ódio mesmo, filha da puta. Tá, é uma lágrima. O que você vai fazer com essa energia? Eu vou dar uma rajada nele. Como? Dar uma rajada de. Hã? Como? Dar uma rajada de Ki nele pra fazer. Pra paralisar o Ki dele, esqueci o nome. Olha aqui, ó. Ataque atordoante. É, ataque atordoante. Eu sei que ele é um conjurador, então um conjurador que não se mexe não conjura. Tá adicionando mais 3 D10 aí. Justo, justo. Ok, tá, beleza. Você não consegue atacar com ação bônus, né? Sim. Não, sem usar magia. Cadê a tabelinha de runas aí? Tá, é, essa tinha magia de ação bônus, sim. Primeiro porque posso atacar e usar fresco. Não, é porque a ideia seria tentar tirar o santuário antes. É que eu não sei o que tá com o santuário. É muita coisa, né? Muita coisa. Não, mas não sei. Ela viu e ela não falou nada. Falou, gente, ele fez santuário. Não, não falou, tô atacando. Mas não foi todo mundo que viu o santuário? Não, eu não enxergo, né, filha? Ah, que dó. Não, Toff. Que legal, que dó. Toff, você foi. Puxa bem pouquinho de energia mesmo, tá? Sim. Um pelinho só. Pra ver se é realmente isso. Se você causar dano, com os ataques que você fizer, os danos vão subir em 2 dados. Tá. No dado de dano. Você vai jogar 2 dados extras de dano. Beleza. Pra acertar ele. Uhum. 10, 12, 2 e 6. Mas antes, você vai bater nele? Sim, quero fazer o teste. Você vai fazer o teste de sabedoria? É. Pra santuário? Sabedoria, pra tentar atacar ele. CD48. Ah, só posso tirar 20, velho. Foi aquele que você gastou. Só posso mas tirar você tem 28? Tem. Não, tem 28 de bônus, né? Não, sem juro. Vai ser. Eu tenho 23. Ah, mas não passa. Né? Vai que tinha 20, né? Ganhar uma cartinha que me ajude, né? Vai. 20. 12. Tira daí de cima seu. 2, não. Gasta ponto heróico, joga de novo, ué. Não. Acabou na sessão, gente. Você vai perder o ponto heróico. Mas vai que eu acerto ele, eu consigo ter pra fazer outra coisa. Tira sua ficha da ficha. Pra quê? Não, tira sua ficha pra você jogar o dado. Não, mas qual que é o problema? Tem que ser... Não. Não chamou 20, o 20 não veio. É. Joga agora, sai dele, vai vir o 20. Santuário é segundo nível, né? Primeiro. Primeiro? Oh, maravilha. Muito bom. É... O bagulhinho lá de desintegrar é sexto e o dedo da morte é sétimo, né? Isso. O ex-bar. É só fazer outro ponto. Ok, coisa, beleza. Não? Faz sentido. Tá, você põe a mão lá dentro, sente aquele rainho, já eletrifica a sua mão, já fica meio dormente com aquele tiquinho de energia que você puxou. Aí você vai pra bater nele e aí você perde a vontade. Você olha, ele tá protegido por uma aura celestial iluminando ele. Isso tira só o seu ímpeto de atacá-lo. O que mais? Acabou. Eu fiz o teste, falhei e não consegui passar. Não tem o que fazer. Ok, ok. A não ser que você fale, não, eu tenho os 8 ataques. Você fala pra mim que cada ataque é uma, gera um baú pro santuário. E mesmo assim, se tirar 20, eu só vou pegar a carta. Porque passar de fato eu não consigo. Certo. Um bônus. Não, se te tirar o 20 no teste, eu deixo. Não, sei. Meu aqui, por exemplo, eu ganhei mais 2. Acerto. Mesmo se eu tiver com mais 2, não dá. Eu daria 43, ficaria faltando 5 ainda. É a porra do santuário sumiu. Tá ligado? Um pouquinho. Você quer que eu pego aqui? Eu precisava ter um varal aqui. Cadê o santuário? Tá com o Quasimodo. Tá com o Quasimodo. O santuário, amor? Hã? Santuário. O que você quer ver? Eu não sei. Eu esqueci, gente. Ó, você protege uma criatura dentro do alcance contra ataques. Até a magia acabar, qualquer criatura que tente atacar ou usar magias que causem dano contra a criatura protegida deve primeiro realizar uma salvaguarda de sabedoria. Se falhar na resistência, a criatura deve escolher um novo alvo ou perderá seu ataque ou magia. Essa magia não protege a criatura contra efeitos de área, como a explosão de bola de fogo. Se a criatura protegida realizar um ataque ou conjurar uma magia que afete uma criatura inimiga, essa magia acaba. Tá, eu perdi o meu santuário, minhas folhas aqui. Ah, perdi não, deixa eu ver. É por ataque ou é uma ação inteira? Nossa, se você fizer um ataque ou uma magia contra um inimigo, você já perde. É, já perde, perde a ação. Uhum. Então é isso. Então é isso. Ou seja, não deu nem tempo de fazer um ataque. Você gastou um ataque, você pode continuar a sua ação de ataque. Se você quiser bater em outras coisas. É, bater em outras coisas. Bater no chão, bater no portal, entrar na porta. Se então, bater. Pode bater no grial também. Pode bater no grial. Ou você pode fazer isso aqui, ó. Também. Você só pode bater na bolota. É. Exato, só na bolota que não pode. Aqui, ó. Certeza que você vai bater na gente? Eu vou pegar o que é precioso pro Neron. Fechou a porta. Fechou a porta? Não. Ele vai encostar na fresquinha. Vou fechar, ficar preso lá. Vai que eu. No plano lá. Tá, ah, você entrou na sala. Entrei. E tá segurando a porta. Tô fechando, ó. Para com isso aí, ou então eu vou pegar o que é precioso pro Neron. Tô blefando. Falei, ó. Tipo assim, ó. Se eu quisesse. Eu pegaria. Quem fez a magia? Morreu. Não, perdeu o santuário. Vai perder o santuário. Aí agora você não vai fazer não magia por enquanto. Ele tá com a vantagem. Não vai fazer. Eu vou fazer ação lendária com ele dessa vez. Você vai esperar a próxima vez dele. Vou esperar a próxima vez dele. Exato. Se ele. Oi. Você. Ah, ele cagou pra mim então, né? Cagou pra você lá dentro. Ele não sabe o que é. Mas ele sabe que é precioso pro Neron. Sim. Eu fui como eu falei. Para de fazer isso, eu vou pegar o que é precioso pro Neron. Ele é devolve. E entrou na sala. É que ele acha que você quer pode derrotar todo mundo e depois te derrotar. Mas aí tá certo, né? Vai, então, por enquanto é o que tá acontecendo. Mas você, aí, você. Mas aí que tá, eu acabei de ajudar o plano dele, porque ele falou que só precisa de um só. Sim. Ele me troca lá dentro e foda-se. É. Mata todo mundo. Agora que eu pensei. Só que aí ele esquece. Né, negócio. Puta bom. Top. Tá bom. Eu vou tentar o desintegrar. Pra ver se cai. Você vai ter que fazer o bagulho, né? Não, porque não é contra ele, é contra a muralha em volta dele. É contra a muralha, não é nele. Temos aí um ponto. É muito técnico, né? Muito técnico. Vai fazer um desintegrar na muralha de energia. Isso. Certo, tente. Você tem que fazer um ataque. Tem que fazer um ataque? Não, então, isso que é em questão, desintegrar é um ataque. Desintegrar é um ataque? É um ataque. É um ataque ou é um save de destreza? Não. Desintegrar é save de destreza. É. Você fez um save de destreza, hein? É, um ataque. É só quando tem uma criatura que você faz um ataque um negócio. Jeito. Quando uma... A magia não precisa? Não. Ah, então. A magia desintegra automaticamente um objeto não mágico. Se for um objeto de criação lá, ele não fala nada sobre muralha, beleza. A pessoa chega um pouco de... A muralha de energia fala que se for atingida por desintegrar, ela é desintegrada. É. Temos um Xerox Holmes. Sim. E como a magia não é self, então você pode mirar na magia. É. Sim. Se fosse self, você teria que mirar no cara. É. Por isso que eu tô mirando no negócio. Então eu não tenho problema com o santuário. E eu quero ver se desfaz ou não. Ok. Porque ver o que é essa parada aí, né? Vou dar um counter spell. Caralho, os caras têm tanto medo de perder isso, mano. Eu já tenho a minha de volta, eu compro. É, você tem. Não, primeiro você rola, porque é sexto. É sexto. Nível. É sexto. Não. Ele tem 20 todos de bônus. Passou. Fechando o saco. Tipo, tirei um no dano, passei. Não, 35. Mas não pega essa carta. É. Eu contero você. E eu tenho 17 de bônus. Contera? Caralho. Não, 17 não. Eu tenho, ok. Agora que eu vi, eu tenho 28 de bônus. Você dispara, aquele raio verde vai na direção dele e aí você cancela, ele arregala os olhos, atinge ele e começa a criar assim ao redor dele. Vocês veem surgir uma redoma translúcida e onde o seu raio atingiu surge uma rachadura. A rachadura ela vai se espalhando por toda a redoma e ela estilhaça. Eu dou um sorrisinho pra ele. Agora se fecha, pega. Cadê a segunda reação dele? Ele fica. Acho que ele gastou antes do turno, sei lá. Não chegou tá o turno estranho. Dele. Não, não chegou. Acabou de ser o turno dele. Não, não, o Jeff gastou um ponto heróico pra gastar uma reação. Na verdade, foi o turno dele, né? Devolve um ponto heróico. Não, agora foi o turno dele. É, foi o turno dele. Então. Ah, você gastou um ponto heróico pra usar o counter spell? É. Ah, não. Esqueci que ele tinha reação. Devolve um ponto heróico. Ah, ok. Falei feito, aconteceu. Desintegrou o negócio dele. Agora você tem que passar no santuário. É. Que mais? Que deve ser difícil de passar. 48. Que mais, amor? Eu sou um conjurador, eu faço só uma ação. Não vai se mover, você não tem ação bônus. Você não pode atacar com ação bônus? Ah, mas você pode usar o conjurador, gente. O conjurador não ataca com ação bônus. Tá, mas pode se curar, sei lá. Você tem alguma outra ação? Mas se isso já te dá concentração, não. Vai ser um teste de constituição. Ah, você não toma dano? Não. Tomarás. Vou virar um elemental, então. Vai virar um elemental? Vou virar um elemental de magia. Um elemental de magia? É. O elemental de magia com as runas brilhando no peito. É, olha que legal. Ficou psicodélico. Ficou psicodélico. Pelo menos fiquei legal. Virou boate ali agora. Virou boate. Ah, esqueci que está com outro globo. Então virou elemental de magia? Virei. Ok. Eu vou fazer a lançação lendária com ele. Tô com o santuário de boa. Mas nossa, tem o redemoinho. Lisbeth, você. Sétimo nível. Sétimo. É, tô no arco, preciso ver se tá aí. Essa funciona. Eu vou quebrar esse elemental de magia hoje. Hoje não. Um monte de proteção. Na próxima. Menos uma. Tem mais duas ainda. Olha, amor, eu queria falar, não, mas tem um jeito muito bom de quebrar esse santuário seu. Ou fazer alguma coisa. Quanto você tem de sabedoria? Fazer uma coisa muito inteligente. Bem facinho. Bem facinho. Porque eu não preciso nem fazer esse teste a saving throw aí. Eu sei. 14. Ah, sim, total. Né? Não quebra só o santuário. 21. Quebra o quê? Eu sei como quebrar o globo de vulnerabilidade, João. Ah, eu não li. Deixa eu ler, que eu nem li. Como é. Posso tirar uma cartinha igual a minha? Tirando 21 dados. E aí, Elizabeth? Nossa senhora. Cadê o livro pra liberar? Ô, Brad, pega o livro pra liberar. Você acha aquele negócio pra mim, por favor? Essa porta, tem como destruir? O Rodrigo quer saber onde que tá marcando essa isso. Porta é muito forte. A porta que a Toff página... tá? Tá aberta. Tá aberta, mas tem como destruir essa porta? Tem como tentar. Eu quero ter que destruir a porta. Como? Com a minha espada. Com a espada? Livro 290. Ele fala que o cara agarrado tem algumas consequências, mas não fala qual. Tem. Tem? Pra que ninguém fique preso lá dentro. Ele fica com desvantagem. Joga então um ataque só pra ver se tira um crítico ou alguma coisa assim. 270 a página? 90. Você dá a porta de boa pra você atingir e rola o dano. Na hora que você pensa nisso, a espada já pula na sua mão e fala na sua mente: isso, Lisbeth, vamos ao ataque. É, a espada dela é inteligente. E na hora que você vai mirando na porta: não, não, não, estúpida, eu quero sangue, sangue, sangue, não, droga! Bate na porta. quase deu um. Quase deu um. Quase deu um, ia ser no bicho, né? Corta, não. Tá vendo como quebra a santuária aí, ó? Não mirou o cara. Tá ligado? Não, o legal é se tiver outra pessoa pro santuário. Você desce em um e vai no outro. 49, acerta a porta? Sem a piada. Não, com certeza. Era só pra ver se sai um crítico. Ah, sim, sim. A CA deve ser 15 da porta. Essa porta não tem uma dureza assim elevada. Seja 15. Rola o dano. Quanto você causa de dano aí nisso? Mundarel, né? Eu tenho esse 2d10 aqui. Ele é junto, tá? Não, 2d10 não vai quebrar a porta, não. 3d10 mais 19. Não, é só o bônus básico da espada. E o diabo perdeu o lugar. É. É o capitão 2.0. Quando eu tiro um, eu rerolo. Isso. Nossa, agora fica. Aí você tem que aceitar agora. 11 mais quanto? Deu 30. 19, 30. Trintinha? Trintinho? Cala a boca. Cala a boca. E a dureza da porta aí? Quanto que é a dureza da porta? Você lembra aqui de cabeça? É 10. Eu acho que é num livro do mestre, não? É. Eu não sei, eu acho que não tem aí. A menos que eu ver aqui no escudo. O Magic Object, sei lá. Cadê? Objetos, jumping, concentration, actions, object armor class, object hit points. Isso, hit points. É pelo tamanho. É um large. Tem 5d10 de. Large é. Aqui tem 50 no, na magia de maior objetos. Ah, é? 5d10. Não, mas é um objeto. Ah, sim. Com a ficha dos objetos. Tá. Deu menos do que os 30 dela. Quebrou a porta. Quebrou a porta. Segura a porta. A porta tá assim, blá, a Toff tá segurando. Fica só com a maçaneta da porta na mão. Fica preso. Que mais? Tem mais ações? Sim. Tem mais, outra porta. Tem mais agora, um ataque, se quiser. Outra porta. Agora eu vou até a parede onde tá a runa. Aham. Uhum. E eu tenho que tirar ela pra espada, eu circulo. Então, não tem parede. Ela tava tipo voando aqui no meio aqui, assim, da Toff. Não tem parede. Sala, tá, é, quando você entra ali dentro, você tá flutuando, a Toff flutuando, segurando a Aldrava, tá? E quando você se joga, você vai indo pelo impulso que você pegou, vai indo na direção da runa. Você vai se aproximando, se aproximando. Conforme você vai chegando perto da runa, tá? Com a sua espada erguida, né? A espada começa a gritar, isso, absorva esse poder, não, é poder demais, e você sente a runa começando a queimar você. Idiota a espada. Você sente a runa, ela começa a queimar você, conforme você vai se aproximando. Mas eu me sinto mais poderoso? Não, mas sente que tá ardendo, tipo você tá chegando perto do sol, sabe? Aí você tem que fazer alguma ação deliberadamente igual a tua fez pra tentar absorver o poder da runa. Ou você pode deixar e falar assim, ó se eu quisesse, ó. Que carinha. Sua espada absorve, só tinha que relar. E aí? Sua espada. A minha espada absorve. Um ataque, um movimento. Na minha espada que pode absorver ela. Yeah. Sim, mas você consegue entender que a sua pedra foi a criação de alguém. E essa pedra aqui é a criação propriamente dita da energia. Elas podem se juntar? Não! Não, sua espada vai virar pó. Sua espada vai virar pó. Isso aqui, ó, uma pedra primordial, pedra da criação. Tudo que tem energia saiu dali, ó. Isso aqui é a sua espada, é o asfalto. Você tá cutucando o sol com sua espada, tipo isso. Você tá cutucando o sol com um pulo. Um sol não. Tá cutucando uma mega supernova com a espada. É. Caramba, não tem como pegar essa runa? Com a espada não. Com a espada não. Não, pegar, mas não. Eu não faço a menor ideia de... É porque assim, a runa ali, ao meu ver, ela tá ativada. Ela, tá. Assim, a runa ela tá ativada no lugar, no espaço ali. Sim. Naquele bolso dimensional, ela tá ativa 100% do tempo. A do Ariel, por exemplo, não. Por isso que ele consegue deixar ela cravada. Só que a hora que ele ativa, aí ela muda. Essa aí não, essa aí ela tá ativada toda hora. Entendeu? Você entrou naquele lugar ali, já tá ativado. E ali dentro emana energia constantemente. É um ciclo sem fim. Ali. Joga inteligência. As duas estão lá dentro. 20 natural. E ganha a carta ainda. Não. Ganha uma carta pra você ou pra Lisbeth? Uso imediato. Seu ataque causa dano máximo. Não é necessário rolar dados. Se a ação não for um ataque, adiciona um bônus de mais 10 ao resultado da rolagem. Então, acontecendo mais 10 de inteligência aí. Mais 10 de inteligência. Então, 20. 30. Não. Vocês lembram de quando. 41, você lembra de quando o Celerim puxou a história do Neron? Né? Certo. E aí o Neron chegou e se deparou com um brilho. Certo? E esse brilho ele tava num lugar. Que era um plano, que os restos mortais de um plano onde ocorreu uma batalha titânica, sabe-se lá quantas eras antes. Tá? E conforme você vê a Lisbeth se aproximando e queimando, você vai olhando aquilo, vai vendo essas memórias na sua mente, e aí você começa a compreender o que aconteceu. Foi uma batalha titânica que ocorreu ali. E você consegue calcular, pela quantidade de energia que aquela runa emana, você consegue estimar que foi tipo uns 5 cataclismas antes do cataclisma de vocês atual. Ou seja, 5 reinícios do universo, 5 outros grupos que foram buscar as runas, a roda da eternidade, para conseguir parar uma entidade que adquiriu vida e consciência. E ali teve uma batalha titânica de proporções assim incomensuráveis. E imagina assim, que todo o arsenal atômico da Terra explodisse ao mesmo tempo. Imagina o nível de radiação que ficaria no planeta Terra, ali que perduraria por eras. É tipo isso. A explosão de energia que teve ali foi tão intensa, tão intensa, tão intensa, que gravou naquele lugar o poder da runa da energia. Ou seja, tem uma runa gravada na realidade atual. Tem uma runa gravada na realidade. A realidade tá foi tanta energia, que aquela realidade, aquele plano... Saiu a partir da runa. Né, ele ficou gravado pela runa. De tanta energia que foi detonada ali. Tá? É um efeito similar ao que o Celerim despertou quando ele estava na trocação de raio com o Celestial. É. Que ele despertou o poder da runa nele sem sequer ter tocado em uma na vida. É. E esse plano aconteceu a mesma coisa. Foi tanta energia que foi disparada ali, que se equivale à runa da energia. Caramba. E aí você chega a essa conclusão. Lisbeth, melhor não tocar nessa runa. Depois eu explico o porquê. Mas se você quiser, pode tentar puxar um pouco do poder dela. Isso te ajudará. Como que eu posso fazer isso? Só sinta. Tenta manipular a energia dela. Põe a mão. Tenta canalizar a energia dela para sua espada, por exemplo, ou para suas magias que usam os elementos conhecidos da natureza. Certo, eu vou fazer isso. Na sua vez, você faz. Eu vou Você tem mais ataque ainda no bicho lá. Tem mais ataques, né? Na verdade, zoação de ataque na porta dá pra fazer mais ataques. Você tem seu segundo ataque, você deu um ataque na porta, mas você tem seu segundo ataque. A sua espada ela tem dano flamejante, não, né? Tem. Então, ela pode intensificar isso, por exemplo. Tem o necrótico também. Intensificar, ficar com aquela. É uma espada flamejante que tem um dano necrótico também. Os ataques dos nossos elementais ficam também potencializados, não só o deles. Tá, eu vou te ajudar. Sei. Empurra a espada assim na direção da runa. E a aura de fogo da espada começa a crescer. E a espada começa a gritar: ai, ai, ai. Tá bom, já sugou bastante. A espada absorve um pouco da energia da runa. Eu não vou aguentar mais. Ok. Foi? Hordak. Hordak batendo no fio. Vamos lá. É Hordak, não lembro mais. Também não, é alguma coisa assim. Depois a gente confirma. Olha que tá aqui, acho que tem aqui. Será que poderia ser? Por conta da energia. Deve ter uma cartinha aqui do 20. Pode jogar, já usou. Tá, ok. Aqui foi. Pega o chão, chegou. Cadê o truco? Conheço o vídeo. Dá a mão. É legal, É legal, Murin. Vamos lá. Rodak, Hordak, Grodak. Não lembro o nome do seu pai agora. Ele saca aquela espada montante das costas dele. Havaiano de pau. Falando: hoje Isso se encerra, filho. E vai na sua direção com aquela espada montante. Quantos ataques mesmo? 202. Dois, né? Dois. Ai, iludido. O que é iludido? Dois, dois de cima. Por ele ser de baixo pra cima. Guerreiro, o Berrerite tem guerreiro. É, então o mago já tem um. O mago dele tem quatro. Se o guerreiro tem três, tem 12. Ele não é guerreiro comum. Rapaz, vou falar uma besteira. São dois ataques. Paladino tem dois ataques. Ele tem um paladino no grupo, você não sabe. É o mago escondido na magia. Ainda bem que não é um só Shuttler. Exato. Por quê? Ah, depois que a gente enfrentou o Flint, eu não quero mais saber, né? Fudendo. Ele saca a espada e desfere um golpe no Murray. Vai doer isso aí, velho. Né? Ok. Você vai usar a carta ou carta? Pegou um 14. Eu não sei se vocês podem usar, porque eu tô no meu ambiente, né, mano? 53, você acerta? Amor, eu posso dar a minha acerta. Carta. Acerta. Então tá certo, não. Então tá certo. Eu posso dar a minha carta. Tô transformado. Carta. E por isso você não ganha. Pode. Posso? Pode. Não. Então eu posso te dar a carta, se você quiser. Então você consegue. Segurar. A minha carta não adianta em nada. A minha adianta pra ele. Na verdade, eu acho que não adianta em nada, faz uns 15 níveis. Que é deixar as pessoas com medo. Montando. Você errou o ataque, Jeff. Tô usando a carta. Primeiro ataque você errou. Errei teu cu. Por quê? Errei teu cu. Não. Você só contela a cartinha com cartinha. Não vem com ponteiro arco, não. O inimigo errar é uma jogada de ataque. Ok. Ele desfere ataque em você e erra. Né? Ele fica puto da vida por isso ter acontecido. Né? Vai tirar o papai tem mira. E aí ele ergue a espada acima da cabeça, segura a espada com as duas mãos. Ela se torna um machado grande igual ao seu. E ele golpeia de novo você. Você cai em mágica. Torna de ficar em mágica. Ok, 17 mais 39. Errou de novo. 46. Oh, okay, agora errou. Ah, 56. Errou? É, 56. Obrigado. Acertou. 56. Mas você não tá esperando por isso aqui, ó. Ficou com medo, hein, Paladino? Aqui, ó. Agora pode ganhar. Paladino, sexto nível, acho. Já contaram isso. A carta que dá medinho. Acho que pegou uns 15 níveis que ela funciona. Deixa o inimigo com medo. Já vi que a arma dele é mágica, então. Muito mágica. 10. 15, 17. Pra baixo rerola, não é? Aquele esquema. Não, 18. Com mais 18, 36. Acertou. Mais 15, né? O Beto é um bom melhor que o Jeff. Mais 18. Pô, eu curtei esse cara, perdão. Mais 18, 54. Tem alguma coisa elemental que está sendo amplificada, que a resistência... Não, desculpa, tô jogando dano tudo errado. Eu percebi, tá 20 dados aí, né? Tô jogando tudo errado, 12 D6. 2... Você jogou 6 D12. 4, 6, 8, 10... Não, não, as médias são bem diferentes. É. Sério? 10... 20... 30, 41, 43. 43 mais 23, 66. Isso, o 18 subiu pra 21. Né? 66. A resistência funciona normal ou tá reduzido? 5. Funciona normal. Então, tem 2 ou 33. Se eu tenho 60, eu tenho 55, sei lá. Machado de guerra, ok. Ah, eu tenho 38 de força. Rapaz, tô começando a ouvir a Cieira aí. Leandro, o pastor nada me falou. Quando ele atinge, quando ele ergue o machado e atinge o peito do Murin com tudo, com aquele machado, né? O machado ali enegrece inteiro e uma aura de trevas rodeia o machado dele. É Jesus. Pulso de ação. Mais dois ataques. Ele também é guerreiro. Ele é muito claro. Imaginaria. Ele ergue o machado e aí ele começa a rodar o machado vira uma corrente de espinhos que ele ataca você e erra. Foi mal, hein? Ou não, hein? Já tá louco pra tirar o 20, pra ver. Ah, ele tá loucaço. Tô louco pra tirar um 20. Ok, deu só 10 no meu dadinho. 10 mais 39 dá 49. Mais 5 dá 54. Acertou. Então acertei a corrente de espinhos. Agora sim, são 7 de 12 mais 18. O pai dele já fez pra mim e acerta. 6, 7. Eu tô tomando dano agora, fica com a vida. Seria engraçado. 16. Nossa, só. Ah, não, esse aqui é 6. 22. 31. Nossa, tem um 11. 44. 31. 42. 43, 53 com 6, 59. Agora é 18, né? Mais 18, 74. Não, 77. 77, 59, não, 77. 77, deixa eu ver aqui. Tá tendo show hoje, né? Parece igreja, né? Ok. A igreja tá na igreja. Ok. Ok. Bom, Murray joga um saving throw de força, dificuldade 40. Você levou você pra igreja. Saving throw de força? É, tá fácil. Ele joga a corrente em você, enrola ela e te puxa. Vai junto, deixa aí. Pois, ele tem uns 30 e pouco de força. Saving 40, já é um 20. Não. Vou ver aqui. Não tem uma habilidade que pode usar o valor do... dele de força com o resultado dado. Você tem vantagem de testes de força e testes de resistência de força. Só pra perícia? Não, é pra perícia sem força. Tá. Quer... Falhou? Peraí, vamos ver se eu vou jogar o contra-herói como. Mas pode jogar tipo pra teste de natural de força, por exemplo, pra arrombar a fichadura, essas coisas. Tem a cartinha? Sem segurar do cara puxando. Foi 20. Sem segurar do cara puxando. É 40 a dificuldade. Tá de força, não é 40, não foi. Falhou? Sim, mas é que vai. Peraí, vamos ver se compensa, eu vou com o contra-herói. Ah, não gasta não, deixa eu fazer pra ficar bonito. Não sei, tipo, atletismo contra todo assim, essas coisas. Eu não sei se eu uso o contra-herói agora ou se eu uso no meu turno. Usando o seu turno, deixa eu fazer pra ficar bonito. É isso que eu tô. Vai. Tem mais um ataque, só pra ficar bonito. Quanto você tem de bônus? Tem um 20. Falta quanto? Só 20? É, tem que tirar 20. Tem que tirar 20. Você tem só 61 de bônus. É, então eu tô formando normal, né, gente? Se eu tivesse na forma lobo, também 20. Guarda seu ponto heróico, ó. Ele puxa você com a corrente. Get over! Puxa você, get over! Não, puxa, dá aquele puxão, né? Ele solta a corrente, você tá indo com tudo na direção dele, ele puxa a corrente pra trás, transforma numa lança montada e enfia no seu peito. Você não vai ter turno. Você não vai ter turno. Ah, não! 2-1! 2-1! Vai! Ô, meu, pega duas cartas. Só que o outro. O ataque efeito afeta seu sistema nervoso, deixando paralisado. Olha! Olha o lado de fora! Agora bateu a deve fazer um save intro de constituição no início de cada um dos seus turnos para se recuperar. Olha! Você sabe que. Ele faz a lança e ele vai enfiar a lança. Aí o Celebi tá tocando Master of Puppets lá. É. Então acerto! Murray, ele vai cravar a lança no meio do seu peito e executar você. Aí ele faz contato visual com você. Ele congela. Aí ele lembra do fininho. Ele congela. Não, você tem que acertar o ataque. Aí é você, que Murray. Não dá, não foi tão legal. Mas essa é a questão. Vai matar o pai. Vou usar. Não tem alma. Por causa da mistura. Ele já falou que não tem alma. Mas eu vou virar pra ele. Agora eu te mostrarei o poder. A Kaida voltou. Isso me transforma no lobo. Na verdade, a cara me mata, né? Então, a alma dela não voltou. Mas na verdade, eu vou usar o pulso de ação. Não tem mais corpo. A alma dela tá fragmentada. Pra poder fazer os dois ataques. Ok. E vocês estão lá embaixo e o teto é transparente. Vocês estão vendo isso acontecer em tempo real. Ai, é verdade. O Hordak tá indo pra cima do muro e... espadada, machadada, corrente espinho, puxa com a corrente, vai cravar a lança, ele para, congela. Acabou o turno. E o muro tá indo na direção dele que a corrente puxou o machado. Aí a gente assim lá embaixo... Ah, eu tenho uma habilidade que eu posso acertar. Deixa eu ver o... Mas se você errar, então joga primeiro. É, né? Eu quero saber qual o nome da. Porra, mano. Usou. Vou usar o conterói. Tô, Champs, ó. Vai com fé, mano. Tô te passando a bola. Mas tem que chamar o 20, senão ele não vem. Eu vou pegar só o branco. Tô te passando a bola. Chama o 20, velho. Mentaliza, Champs. Vai, Champs. Vai, caralho, falei 20, mano. 20? 20 natural. Tá pronto. Nossa. Dadinho branco? Dadinho branco. Recupera o uso de uma habilidade. Ah, pulso de ação. Pulso de ação. É, você pode, tipo assim, ele pode usar pulso de ação, recuperar de novo e dar 3 a 3 então, rodadas. Pode debulhar o cara nos ataques. Paralisado, todo golpe já é crítico. E ele tirou 20. Nossa, mano, eu nem lembro mais a quantidade de dado que eu paralisado. Jogo, triplo do dano, hein? É, o triplo. Tá, o que você quer? O triplo do dano ou outra carta? Vê qual que é o sacado. Eu não posso falar, vou ver, mas não posso falar. Só que é uma curiosidade. Não pode nem piscar, hein? Nada de duas piscadas. Tá piscando duas vezes, eu tô vendo. Tá piscando, hein? Black, black, galera. Eu nem lembro a quantidade de dados que eu jogo, mano. Seria o triplo. Você adiciona 3, não adiciona no triplo. Esse não duplica. Nossa, que filha da puta esse cara. É meu, agora é 2d8. Tá, a defesa dele agora, a CA dele agora é 51. Pelo tá. menos que o Champs. Vamos pegar o. Próxima rodada triplo é sua. Do dano. Triplo do dano? Triplo do dano. Mete dano no bicho. Olha, triplica o máximo, o dano máximo. Tipo, não quer. Ou será que joga? Cadê a manopla? Por que dá no máximo? Cusão do caralho. Porque... Ou joga. Porque sabe que a única coisa que duplica no seu é o D12, viu? O inicial. Não os bônus. É, que agora é pro D8 por causa da... Não, eu sei, mas tipo, você, como o bárbaro, você tem 3 danos dados esses, não tem? Esses não duplicam. É só o dano da arma que duplica. Acho que a bola de fogo duplica, né? É, tem a bola de fogo também, boa. Duplica. Triplica, no caso. É, não, triplica. Sim. Sim. Não, duplica porque ela só acontece no crítico. Como? É. Você não sabe o seu valor de dados inicial? É, duplica. São... Duplica. 8d6. A bola de fogo ela já acontece no crítico. 8d8. Joga aí 16d8 da bola de fogo. Então, ó. Ou joga 8d8. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, ó, joga meus D8 bonitinho aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. 16 e 8. Tudo energizado pelo mestre. Vamos ver se você mata o pai. Aí cai todo mundo. Joga aqui, joga aqui. Você rola os uns? Não, esse não. Não? Tá. Só o da arma. Vamos ver se então você mata o pai. Ó, 10. Mas a intenção é porque eu 20. Quero. 20. Por isso que eu não tô falando dando máximo. Vai, vai. Eu pegava a carta, não tivesse. E do 36. 20. 36, 40. 4. Então, com 60... 43, 63. E 3. 63. Marca aí, Jean. 63. 63. Dá meus 10. 63. 63. 2, 4. Ah, é Covid. Dá mais 3D8. Dá mais 3D8. Eu acho que dobra tudo, mano. 3D8, só. Mais um aqui. Ah, tá. Esse é o 2D8 normal. É, você dobra o D8 dobrado. É. Ah, eu tenho mais 2 D8. Mais 1 D8. Mais 2 D8. A sua arma é 2 D8, né? É, 2 então D8. Então você joga 6 D8 da arma e mais 6 do bárbaro. São 12. É porque eu tenho o crítico selvagem que me adiciona mais 1. Um... Sim, é 3 no total que você adiciona, né? É. Então são mais 6 D8. Mais 6. Então, quantos tem aí? Tem 2 aqui e pronto. E aí tem os 3 que é o crítico certo. Brutal. Não, você dobra também, porque é o triplo, então ele vai pro dobro. Tem mais 3 aí. Só mais 3. Pronto. Vamos voltar pro roll 20, né? Tá clicando. Concordo. Esse eu rerolo, esse eu rerolo, esse eu rerolo, esse eu rerolo. Aqui é o quê? 4. Aqui é 10, mas eu não peguei, já peguei 2 de 1. Que 10 é o ladrão? É 8. O 2 você rerola também? É 4. E 4? 1 e 2 você rerola. Só 1 e 2. Rerola esse aqui. Então tira esse ação. Guarda esses daí já pra. Sua mão já tudo, Ariel? Não, só tô tirando. Você tá tirando. Só pra não bater, né? Tá, 16, 20, 20 com 12, 32. Tá, 18, 32, agora com o bônus, mais 46, 30 né? De bônus. 46, 72, não, 79. 70... Não, 78. 78 e 63 de fogo. Isso. Peraí, tem mais. Mais agora. 23 de bônus. Então, 78, 101. Mais 63. Marca aí, 101. Mais 101. 164. 164, no primeiro ataque. No primeiro ataque, agora ok. Agora vai no segundo ataque. Nossa, o cara tem mais 9 ataques agora, né? Deu 11 aí. Quanto você 11 tem? Mais 30, 41, acerta? Não. Nossa, não. Ele tem social, mano. Não, peraí. Ele tá paralisado, né? Mas não diminui, acerta. Só joga com vantagem. Ah, você joga com vantagem, tá certo. Então não acerta. Então, pô, tô usando a carta. Tô recuperando o pulso de ação. Ok. Vamos usar a manobra se acertar ele da crítica. Tem que acertar, né? Só que eu já acertando já é crítico, porque ele tá paralisado, então não compensa. Nossa, só dá vantagem o paralisar no ataque. Que injusto, né? É porque ele ainda chegou no ataque. Errei o terceiro ataque. Tá, faltando de armadura, pô. Ah, quase. 17. Ah, não sei se mais 30, 47. Vai ser quantos ataques ao todo? 9? Não, 4 só. 4 só? Quatro. É 2 para 2, igual 17 você. 17 mais 4, Lucas. Mas não tem um mais poder 30, que ele faz 3 ataques? Na verdade, você tem mais um ataque porque você deu crítico. Você pode usar uma situação bônus. Então são 5. Ó, calma. Ah, não, pode fazer. Não adianta você usar um outro poder que você vai tirar. Crítico com 19, mas não tirei 19. Agora qual que é meu aqui? Não sei. É esse crítico esse. Não. Esse. Tem mais quanto da somada? Esse. Esse. 19. Esse, tá certo. Ele 30, tinha 3 mais 2. Tudo aqui. Mas é. Crítico 51. É. Não, mas é considerado crítico. Não sei se isso acertou, acertou ele? Não. Não, então não é crítico. Acerto automático só com 20. E só o 20 acertou automático. Ah, tá. 19 é crítico só se acertar. Se não acertar, não é erro. Então só acertou um ataque. Uhum. Acabou dando tá, peraí, que eu tenho a manopla. Eu tenho poder manopla, não. Tenho poder que se eu errar o ataque, eu posso fazer acertar. Então faz esse 19 acertar, pelo amor de Deus. Gente, eu vou indo, viu? Vai, Ariel, a gente tem que resolver esse ataque, vamos encerrar também. Falou, gente. Boa semana, até. Se você errar um ataque corpo a corpo com arma, você pode escolher atingir após usar essa dádiva, você não pode usá-la novamente após terminar um descanso curto. Então acerta esse 20, esse 19. Ok, aí, mais um crítico. Agora é crítico. Então agora você joga a mesma quantidade de dado. Então, só sem a bola de fogo, porque eu não posso pegar a bola de fogo, né? Ah, não, ele triplicou da outra vez. É, mas esse daqui também vai ser. Também? Porque 19 é crítico pra ele. Quantos dados são? É a mesma coisa. É a mesma quantidade, 16, só tira a bola de fogo, porque eu vou usar a bola de fogo. Ah, joga 16 e depois joga dano. 12. É, pode ser também, você dá o mesmo dano. Mesmo dano? É. Fechou. Mais 164. Mais 164, então vai dar. Ai! 328, né? Esse também. Tomei um D4 de dano. Ô, Jeff, acho que tem dado o meu aí no bolo aí. Eu acho que não, mas dá uma olhada aqui. Você tinha 2 e 3, não era? Eu tinha 20 aqui, muito fácil. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 dados. Agora qual que é o seu? Esse aí? Que esse aqui. Só. É só um só. Não, esse aqui não. Esse. Tem certeza que não é esse? Não, esse é meu. É isso que funciona? Uhum. Esse aí eu não mandei pra mão esse dele. Esse aqui. Ah, do mesmo set. Do set. Não, mas é só esse, os outros 20 era do Jeff. É, só tem 20 aqui. Isso aí, demorou. O outro tá aqui, o branquinho tá aqui. Bom. É o tempero do rolê. Você dá os dois. Um monte de ataque nele. Já tem muito, né? Fiquem aqui. Fiquem aí vocês. Você dá esse monte de ataque nele. Tá? Vai batendo na armadura dele, os primeiros ataques não atingiram. Você consegue atingir dois ataques nele. E ele olha pra você sem reagir. Continua lá paralisado. E você só vai saber se ele desparalisa na próxima sessão. Ah, Jeff, só pra antes que acabar, né? Tem o teste da armadura. Sim, que a armadura explodiu, né? Isso. Save and throw de destreza. Aqui, deixa eu ver. Isso. Save and throw de destreza, vamos lá. Você também tem que fazer isso. Ah, não. Você andou do meu lado depois, né? Então não, só o bicho. Então lá atrás, depois que tipo assim, explodiu e foi minha vez. 16 e um 15. 16 mais 20, 36. Eu acho que é uns 40 e pouco, né? É 37. 37? Puta que pariu! E, ó, de carisma é 12, é 35, força é 14, 37. Tá, vamos lá. A Ceri já desfez a muralha de energia. Sim. Então o dano atravessa. E isso aí não é magia. Não. Então o globo de invulnerabilidade não segura. Não é magia de quinto nível abaixo, né? E que é a versão básica. Também. E o santuário é uma é área, então não funciona. Então, vamos lá. Dá quanto de dano? 150. Ai! De force. Força. E reseta a minha armadura. Muito bom. Já tá de volta, irmão. O Por isso que eu fui do lado dele. Ok. Muito bom. Explode. Ao mesmo tempo que lá em cima tá explodindo o machado do Murray, aquela bola de fogo, lá embaixo a armadura do Celerinho tá explodindo, causando aquela onda de impacto no Berrerite Vermelho. Vermelho. Incrível, tem isso. Por quê? Vai ter outros? Eu acho. Não, que porque é. O Berrerite Vermelho é do Griffith. Que é o mais forte. Só tinha ele, né? É Berserk. Eu não disse. Diferente é o Berserk. É. Tá, vocês podem jogar um teste de percepção baseado em visão lá embaixo. Antes, só pra gente fechar. É, vamos ver se dá certo. Eu provavelmente eu passaria, mas. Né? Mas aí nesse caso, tipo, como eu tô tentando fazer aquele lance do lampejo de onisciência lá, tipo, aplica mesmo a visão? Eu posso visão. Ter um... É visão. Tá. É visão. O Grievel com vantagem ou não? Eu não sei a ficha dele. Joga! Se não for. Qual que é a CD? 50. Eu tenho 50. Ela pega. Pela cara dela, acho que não. Falta 3. Falta 3? E você tem 2 pontos heróicos aí, né? Não, por quê? Esse aqui é do Carlos. O meu tá aqui, ó. Ela pode usar o dela, tirou o D6. Já acabou a sessão? Sim. O Ariel também não tinha usado o dele e faltou. Deu 46. Gasta esses pontos heróicos aí e rola D6. O dele tá no meu, 47. Mas eu queria. Você queria o quê? Deixa eu jogar 2D4, não é mais seguro do que rolar um D6? Pela sua habilidade? Eu preciso de 3. Pela sua habilidade? É. Você tá, você precisa tirar 2 em 1 só. Porque o outro 1 é garantido. Gasta o ponto heróico, assim? Isso aqui renova na próxima sessão. É. E aí, se precisar, usa sua habilidade. É que tipo, você vai jogar 2D4, então o mínimo é 2. Você só precisa tirar 2 no 1. É. Mas joga o ponto heróico primeiro, a menos que você queira recuperar uma magia. Que foi o que eu fiz. Não, eu não gastei. Gastei uma só de meus 6. É, tá de boa. Então o negócio, se você falhar. Agora então você usa e passa. Pra tirar 1 e 1 nos D4, passou. É, ok. Se usou drita, vai pronto. Passou. Passou? Passei. Vou contar só pra você. Então tá bom. É um cacete, peraí. Eu quero ver essa porra também que explodiu, aí abandona foi assim e eu vi bem na hora. Aí, ó, São Paulo Raul, 68. 50 de bônus? É isso mesmo? Saiu a bandana? Deu uma rasgada. Não, tô brincando, pô. Não. Vou me aproveitar só pra saber um bagulho. Né? Eu falei, minha bandana a partir daquele ponto vai ser só abaixada. Se eu fizer assim, vai ser pra eu enxergar. Certo. Aí eu volto. Deu pra ser bem claro. Na hora que o negócio explode, ali, você vê que ele se vira na direção do Celerinho e faz desesperado tentando impedir a explosão. Mas não dá tempo, porque não é uma ação que o Celerinho faz, não é voluntário. É uma coisa que ele não estava esperando. Tá? Sim. Vai tomar mais uma magia. E na hora que ele vai pra fazer isso, pra tentar impedir, que não dá tempo, você percebe no olhar dele, né? A face de espanto, né? A confusão. E aí, por uma fração milionésima de segundo, você tem a impressão que o berrerite vermelho fica azul. Fica azul? É. Agora não é berrerite azul. Ele... Azul é mais fraco que o vermelho. Ele pisca em azul. Azul é bom. Eu acho que são vários berrerites. São quatro berrerites. Eu acho que a gente vai lutar contra o arco-íris. Não, é tipo, eu acho que são quatro pessoas ali. Ali dentro mesmo? É, porque você viu quem usou quatro magias? Os quatro berrerites estão usando magia. Então é o vermelho, o azul, o preto e o rosa. Eram quatro presentes. É o Power, tá faltando um dos Power Rangers aí no meio. Exato, são quatro em um. É. Porque sempre quando o Gria falou que foi na época que tinha cinco. É só, você reflexo, dar essa informação e eu percebo. Ó, tô sentindo quatro pessoas aqui. Pronto. Será que foi reflexo realmente? Ou não? Foi porque ele atacou. Entendeu? Não, foi porque ele atacou cada um. Okay. Cada um deu uma cara. Eles não eram de cores diferentes, eram exatamente iguais. Isso é o Briel falando, né? O Daltônico, então, né? Então foi o azul que usou a ação agora. O Daltônico falando por isso. Eita, pra ele. Não, mas se fosse o Daltônico, né, vendo, ele veria um azul e um bege. Marrom, é. Né? Mas que seja, ela viu um azul e um vermelho. É. Sei lá, tanto faz. Piscou em azul. Não, mas sabe as outras cores que eu perderia? Eu vou trazer o... Você vai esquecer, deixa aqui caso você esqueça. Tá bom, meu bem. Eu agradeço. Deixa eu ver. Minha pastita. Guarda o xadrez. Xadrez é importante. Sério? Sério? Vocês não se tocaram ainda do lance do xadrez? Não. Ele vai jogar com a gente. Foi uma má ideia ter tocado? Tocado o quê? No xadrez? Ah, isso eu nunca posso dizer, né? Não, não posso não. Sempre uma boa ideia. Na real, nunca vou tocar no bagulho de fato. Eu acho que ele vai querer jogar com a gente pra recuperar um dos nomes. Pode ser. Ou se ele derrotar a gente, ele vai virar peça de xadrez. Não é Bill e Ted. Eu acho que a alma da gente tem risco ali. Olha, eu acho que é legal uma partidinha de xadrez. A partida de xadrez já tá rolando, vocês nem perceberam. Ah, e foi a gente que deu o primeiro movimento? Eu te avisei, você mexeu a peça. É. Pode ser. Porque foi bem na hora que ele foi falar com você. Será? Será? E você vem aqui. E aí, se divertiram? Opa. Que bom. Ó, tem o sanitário aqui. Consciência do papai no meio do negócio. Louco também. Deu sorte, hein? Papai tem uma crise de consciência no meio do negócio ali que olha. Não.